eu já achei a piada. E com o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio. Ah, se sou eu. 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio. Au, au. 97. Agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra. O show é com vocês. Au, au, au. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Extra, no Extra você enche o carrinho com muita economia. Realize já a sua conquista. Jardim Amaralina e McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Estádio 97 no ar. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Chegamos. E aí, garoto? E aí, Joe? Boa tarde aí. E aí, seu Ben? Tudo certo? Graças a Deus, a semana tá acabando, velho. Vamos. Ah, véio. Como assim? Semana acabando, velho? É, mal quando, começou. Quando você fala assim na segunda-feira... É a impressão que passa mais rápido. Uma sexta emenda na outra. Entendeu? Aí transporta. Não fica aquela coisa emperrada. Se bem que. Né? Carro na lama. Nessa semana tem duas sextas, porque quinta-feira pra gente é sexta também, que vai ter aquele gelo vioral. Bem lembrado. Vamos tombar lá, tá lá, Lê. Vai tombar lá, tá, velho? Ah, nós vamos tombar lá, tá lá. Véio. Legal, bacana. Não quero nem saber, mano. Vamos ver se o ouvinte do estádio vai aguentar nós também. Ainda mais que é depois do meu nível? Quando é o seu aniversário, velho? Quarta-feira. Parabéns. Amanhã o papai faz 80. Amanhã é seu Chicão. Oitentinha. Chicão, oitentinha. É, Chicão. Bom, hein, Chicão. Aparece uma vez por mês aí lá em casa. Agora que eu tô falando, se tiver esse calor, hein, pra gente fazer aquela. Tomar aquela alegria líquida na quinta-feira que vai estar lindo, né? Nossa! Quem tem o programa, não é? Vai estar, Ale. Porque hoje está mais quente do que a ex-residência do Breno lá na Alemanha. Ligeiramente. Tanto que eu estou jogando de pirona pela janela para ver se abaixa a temperatura um pouco, mas tá pegado, hein, o Sombra? Tá, né? Oxe! Ó, quinta-feira é o happy hour do Estádio 97, né? Aqueles que entrarem no ar ao vivo com a gente hoje dizendo parabéns, Estádio 97, pelos 18 anos. Ganha o direito de ir no happy hour do estádio, você não paga nada para entrar, vai você com acompanhante na Audio Club aqui na Zona Oeste de São Paulo, na Francisco Matarazzo. Vai ser bacana demais. Vai ser no deck, você paga só aquilo que você comer e beber. Vai ser no deckzinho. No deck da Audio. Porra, é legal, hein? Tomara que não chova, se chover a gente faz na parte interna, né? Não vai chover. Tem estrutura, né, para receber. Pedrão vai colar na Audio. Bonito, estrutura bacana. Pedrão vai colaborar. Fazer um happy hour legal lá. Ô, menino, mano, não ouvi sua voz ou eu tô surdo? Não, acabei de falar com o Sombra. Falei, aí, boa tarde, Joe. Já ele fala. Aliás, ouvi sim. Ô, RG, meus amigos, mais um que foi, né, daqueles grandes do passado. É, você viu, Al Jarro. Foi morar no céu, velho. Al Jarro, mais um. Foi morar no sul. Considerado umas mais bonitas do mundo. Foi mandar um jazz lá no... Grande jazz. Jazzista. Foi mandar um jazz lá em cima. Jazzista, R&B. Pô, tem uns caras bons lá, hein? Porra, se tem, ele. Tem uns caras bons. Vou dizer pra você, tá melhor lá do que cá, hein? Olha o show. Musicalmente falando. Eu não quero ver o show ainda, mas deve... Olha só, vocês estão querendo tanto ver o show? Não, eu não quero ver show nenhum. Não, acabei já de falar. Vai ter só a hora certa. Eu não quero ver o show ainda, mas que tá bom lá, tá, tá, só tem fera lá em cima, velho. Ô, louco. É, pra que sair de campo aos 45 do primeiro tempo, né, RG? Pra quê? Que a RG tá nos 30 do segundo, vai. É, mas, mas esses 15 ainda espero que demore pra caramba. Ou seriam acréscimos, ô, mano? Entendeu? Espero que demore pra caramba. Coisa tá meio embaçada pro lado da RG, velho. Subiu a placa já. Subiu a placa dos acréscimos? Mas pode ser aquele acréscimo de 9 minutos. Depende da torcida dos amigos, né? Não, isso ajuda bastante. Quem é mais vida louca aqui? Olha, aqui no programa, analisando, se fosse uma partida de futebol, diria que assim, o Rudy tem 30 e pouco, tá aos 35 do primeiro tempo, 40 do primeiro tempo. O Mano também, na mesma faixa aí. 35, 40, daqui a pouco vai pro vestiário. Não, e o time voando, né, tipo... Time aqui voando, velho. Time deitado, velho. Você sabe que é tem jogador assim. Que aos 35 do primeiro tempo tá voando e tem aqueles que já tá precisando de um descanso. É, não é bem assim. É. Aí você vai pegar na próxima faixa aqui, acho que tá eu, o Ale, o Domênico, o Ben. Mas estamos aonde? Segundo tempo? Ah, olha, tudo. Segundo tempo, né? Estamos no segundo tempo, claro. Tá nos 30 de segundo. E perdendo. Perdendo, mas. Perdendo nada, estamos ganhando. Acho que é assim. 10 para 15 do segundo tempo. Porra, Domênico também? Por essa faixa eu tô ferrado. Administrando, né? Porra, administrando. Ó, já ganhamos tudo que tinha que ganhar. Agora. Mas melhorando a alimentação também nessa fase, né? Porque sim. O médico falou. Mas tem que jogar direitinho para não ser substituído, hein? Não, sim. Mas eu fui no médico e ele falou que eu preciso de uma alimentação mais saudável, falou? Viu, Dodô? É. Por isso que eu tô comendo uma mulher de fibra agora. Agora eu tô mais assim. Ah, entendi. Melhor, né? Melhor. Comendo uma mulher de fibra. E tem o RG, que eu acho que aí bate os 35 do segundo tempo. O RG tá sozinho, surdo, já deu, chama ele, não ouve. Tá? Nem quero escutar. Coisa. Nem quero escutar, vai chamar outro. Mas é chamam de cima ou de baixo? Hã? Estão chamando de cima ou de baixo? Pelo que você fez, hein, velho? Ah, não, até que eu peguei leve. Vamos, as manchetes do Estádio 97 no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Bento! Ah, tricolor, né? Tricolor, então tá bom. Caramba, hein? Vamos, São Paulo, vamos ser campeão. O cara não tinha que falar do... Vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Vem, tricolor. Esse é o Bento, os caras não tinham que falar do tricolor, meteram o frango do Rogério, né, galo? É, exatamente, pô. Os caras arrumaram um frango. Eu vou te falar, deram destaque especial ao frango do Rogério. Ao frango do Rogério, falaram mais do frango do Rogério do que do bom jogo do São Paulo. Pior que foi, meu. Ué, mas tem sentido, como que ele vai criticar o Denis agora? 5-2 incontestável. E hoje foi dia de apresentação. Lucas Prato se apresentou, né, já treinou, só que ainda não joga contra o Santos no clássico. Vai documentação, aquela coisa toda. Ele também revelou que bateu um papo com o Bauza sobre o tricolor. Bauza. O Bauza deu umas boas recomendações. O Bauza falou, vai lá que é legal. É, exatamente. Então, tá aí o... Eu fui, deu certo, tô na seleção. Exatamente. Não sei se fico muito tempo por aqui, mas tô na seleção. Sobre ontem, né, coincidência ou não, parece que desceu um santo no Gilberto lá, com a sobra grande do prato chegando. Encheram o caneco ontem, velho. Gilberto ontem desandou, hein? Desandou, meteu 3. Encheram o caneco, velho. Eu acredito que, de certa forma, nem o Gilberto nem o Chaves são dois grandes centroavantes. Mas o Gilberto, eu acho... Eu falei isso aí na semana retrasada, ou passada, que eu acho que o Gilberto é um pouco melhor do que o Chaves no sentido de ser matador, assim. É um cara que ele não perde os gols como o Chaves perde. E, pô, ontem foi legal, o cara fazer 3 gols. Você fica feliz pela pessoa, né? Feliz pelo seu time, que, lógico, ganha. Mas é legal você ver o cara, assim, pô, metendo 3 gols. Isso é muito bacana, isso aí é legal demais, né? E com velocidade, né? Você vê ele chegando na aprofundando, né? Correndo. Ah, mas é aquele tipo de ascensão inútil, né, Sombra? Inútil, cara, porque chegou o Prato e ele vai sentar no banco. Ele podia ter feito 10 gols ontem. Se ele tivesse feito esses gols aí há 15 dias, poderia ser que tivesse uma sobrevida, porque ainda ninguém falava de Lucas Prato e tudo mais, podia ganhar o carinho da torcida. Mas... Agora, na apresentação do Prato, o cara mete 3. É o seguinte, né? Agora tem aquela briga de quem fica no banco, né? Ou o Chaves ou o Gilberto, se ser banco do Prato ali. Ah, dos 3 gols de ontem, o Chaves tá machucado. Não há dúvida de que a prioridade agora é o Gilberto como centroavante. O Chaves vai ter que brigar por aquela posição de ponta. É, aproveitar que o Wellington nem tá machucado, de repente ficar com uma alternativa pelo lado do campo. O Chaves agora. Agora, eu não sei, me parece assim, é banco, porque nesse momento é banco. Mesmo que tivesse, porque o Luiz Araújo também fez uma partida relativamente muito boa. Eu gostei muito do Júnior Tavares, gostei muito do Luiz Araújo, e aí o Cueva foi, para mim, o melhor do jogo mais uma vez. Por enquanto, antes da estreia do Prato, ainda é um jogador diferente, com mais recurso, né? O Cueva tem mais recurso do que produto da Polishop. E para mim, ele que faz a diferença nesse time de São Paulo. Vamos ver quando o Prato estrear, se de repente... Agora... É aquela história do Rogério Ceni, né? Que estudou, se preparou, trouxe auxiliares de fora, mas tem coisa que ele só vai aprender na prática. Feijão e arroz, né? Então você não viu depois do primeiro jogo contra o Aldax, você viu o Douglas na zaga? Não viu. Não. Você viu o Bufarini na esquerda? Não. Não viu. Você viu o meio-campo mais protegido, com dois jogadores de marcação. Ontem o Schmidt e o Thiago Mendes, ainda com o Cícero ali no meio. Então são coisas que ele provavelmente não vai fazer mais. Ele tentou, tentativa e erro, não deu certo. Daqui pra frente eu acho que ele já tem um conhecimento um pouco maior do elenco que ele tem nas mãos. E um cara colocou interrogação no Rogério Ceni ontem. Quem? Eu, ao meu modo de ver. Sidão? Sidão. Eu acho que tá assustado. Acho que o Sidão, porque tudo bem, fazer um monte de gol que o São Paulo fez, legal. Agora tomar dois, da maneira como tomou... Ah, eu acho que o primeiro, a segundo não, o segundo eu acho que foi, meu... Eu acho que os dois, o Sidão... Segundo ele defendeu, pô. Ele espalmou pro lado, não foi pra frente. O primeiro, na hora que você vê, você acha que foi um golaço do cara. Na hora que você vê o replay... Ah, eu acho que bota uma... Uma mistura de mão mole com mau posicionamento, foi mole, foi mole. E teve uma bola lá... Porque assim, aí eu fico tranquilo também, Deus. Eu juro que eu não tinha opinião sobre o Sidão. Eu comentei aqui já uma vez com o Mano, não sei se o Mano lembra. Sim. Mano, e aí, o Sidão é bom? Porque eu não lembro muito do Sidão jogando. Juro que eu não lembrava. E não vejo essa qualidade toda com os pés do Sidão. Juro por Deus que eu não vejo. Não vejo, porque assim, toda vez que ele vai sair com a bola, me dá um frio na espinha aí, cara. É também porque vocês se acostumaram com o Rogério Ceni também, né? Tem uma bola no jogo de ontem que os caras vêm pressionar e joga pra ele, ele acha o João Schmidt no meio ali. Bem no meio, entre os dois marcadores... da ponte. Eu acho que ele é melhor com os pés do que o Denis, né? Não, o Denis porque... é horroroso com os pés. Não, até porque o pé bom do Denis é o pé ruim do Lasgrael. Aí... Mas ele não tem! Seu animal! Mas igual o Rogério Ceni não vai ter agora jeito falar nenhum. Mas o Sidão, Sombra, na época que ele jogou o Campeonato Paulista, que o Aldax ainda tinha aquele estilo de jogo, todo mundo tocava na bola, porra toda... É... O goleiro que sabia fazer isso era aquele goleiro que tinha se machucado, que aí o Sidão entrou, não foi? Felipe, não era? É, acho que é. Era Felipe alguma coisa. Dava chapéu, né? É. Era aquele goleiro que era meio doidinho. O Sidão, ele não sabia sair com a qualidade que o outro goleiro sabia. Entendi. É, então a bola chegava no Sidão, aí ele era bico pra frente lá e quando tentou fazer alguma coisa, ela fazia gracinha e perdia a bola. Inclusive contra o Corinthians, se eu não me engano, lá era ele o goleiro, não era? Jogou contra o Corinthians quando o Corinthians foi eliminado? Foi. Ele quase entregou a paçoca em duas oportunidades, cara. E que sair fazendo gracinha, sendo que não sabia. No começo do jogo que o Corinthians pressionou, sim, perdeu sim, a chance ali de erro dele. Exato. Mas, então, você veio ontem que chegasse seria melhor que o Denis, né? Essa que era a ideia, né? Nada, não é que assim, ontem foi uma grande partida, foi uma tarde... Ontem foi uma tarde maravilhosa pro São Paulino, né? Que foi, encheu público, o estádio, porra, quase lotou, foi um bom sim, público, 50 mil pessoas... Estreia do Rogério em casa legal. Como técnico, apresentação de Prato e Jusilei e um bom futebol ganhando de 5. Outro foi a tarde perfeita. Foi bom porque deu um ânimo a mais. Nada tá ganho com isso, mas deu uma perspectiva diferente. Porque surgiu a perspectiva de um Júnior Tavares, que aqueles que acompanham bastante São Paulo já sabem que o Júnior Tavares é um bom lateral. Mano também já tinha visto, é bom lateral, sim, habilidoso, né? É, trata-se de um jogador aí, jogador que sabe tratar bola. Claro, a gente não sabe no decorrer como é que vai ser. Mas o que não existia de lateral na semana passada, agora, opa, já então... ganhou-se o lateral esquerdo. Não existia nenhum titular para centroavante. Em uma semana você ganha dois. O titular, que é o Prato. Verdade. E uma possibilidade de bom reserva que o Gilberto, que foi lá e fez os seus 3 gols. Vai, vai continuar vai fazendo gol? Essa impressão. Não sei. Mas assim, o dia de ontem foi espetacular, porque o futebol tem disso. Às vezes você não tem nada num dia, no dia seguinte... Você ganha uma moral, o atleta, alguns ganham moral, alguns ganham perspectiva e espaço, e aí a coisa passa a acontecer de outra maneira. É nisso que eu falava. Olha, hoje o São Paulo não tem elenco, ele tem um time. Mas pode ganhar elenco no decorrer das coisas. Quarta-feira pega um adversário muito difícil, que pra mim é o melhor futebol jogado hoje, é o do Santos Futebol Clube. Melhor. Melhor que o do Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras é o campeão brasileiro. Ok, mas o futebol do Santos hoje, pra mim, é melhor do que o do Palmeiras. Não tô discutindo elenco nem time. Tô discutindo o futebol jogado. Não jogou bem contra o Red Bull, né? Mas eu acho que é o time que vem com maior constância, o elenco mais formado, não perdeu ninguém. Sim, verdade. É mais entrosado. O Palmeiras, por exemplo, ele tem jogadores novos. Ele precisa entrosar os jogadores novos. É um outro conceito. Treinador novo. Treinador novo, é outra história. Então, São Paulo fez uma grande partida. Já vem com treinador, tudo... É. Então, São Paulo fez um grande anos, jogo. Cara. Acho que o Rogério ainda vai aprender algumas coisas, ele ainda vai acertar outras. Tem que acertar o posicionamento. Mas ele mudou, né? principalmente com relação ao que ele estava querendo inventar demais, de colocar o Bufarini na esquerda, de colocar o Rodrigo Caio de volante. Quando ele colocou as coisas aí no seu devido lugar, colocou o lateral esquerdo na lateral esquerda, quando colocou o Rodrigo Caio para jogar de zagueiro, que apostou que na minha ótica é que ele rende mais, colocou o João Schmidt de volante. São Paulo jogou melhor. Jogou melhor, tudo bem. Mas assim, taticamente também, a equipe postada ofensivamente, só tem que tomar cuidado, né? É que do jeito que o time está postado, se perder a bola no meio de campo, como foi no primeiro gol, que foi o caso, o contra-ataque, precisa saber se posicionar melhor ali naquele setor. Porque ficou com dois jogadores só. Você precisa ter três ali, pelo menos, para receber esse contra-ataque. Ficou só o Maicon e o Rodrigo Caio contra três ou quatro da Ponte que vem para cima de você, e aí pode ser perigoso. Mas acho que no segundo tempo o Rogério já percebeu essa situação, já deslocou um pouco mais o João Schmidt para fazer o centro entre os dois. Dois zagueiros, São Paulo tá jogando com... Dois zagueiros, com dois zagueiros. Mas na armação, três jogadores. Era o Cícero, o Thiago Mendes e também o João Schmidt. Os três armando. Uma linha na frente, bem ofensivo, era o Bruno, o Cueva, o Luiz Araújo e o Júnior Tavares. Fazia uma linha de quatro lá na frente. Sempre jogando para os alas lá na frente. E mais adiantado, o Gilberto. Muito semelhante ao esquema do Osório. É. Não sei se você teve essa impressão também, olha. Não, ontem, além de tudo, o esquema deu certo, ele escalou bem. E os jogadores individualmente tiveram um bom comportamento. Quer dizer, no Morumbi, na tarde de ontem, se chovesse Regina Cazé, aí a Bruna Marquezine no colo do Rogério Ceni. É verdade. Só aquela, só aquela bola que ele foi pegar ali com... Parece que ele passou vaselina na mão, né? No mundo, tá vendo, né? É, ali que ele falhou. Mas como ele disse, faltou a luva. Isso, é verdade. Mas deu tudo certo pro Tricolor. Faltou a luva, deu certo. Agora, quarta-feira, é complicado. E digo pra você, se o São Paulo sair com um empate na Vila, é ótimo resultado. E só São Paulo só joga na Vila, é brincadeira. Só joga na Vila Belmiro, cara. Anos. Mas se fizer um levantamento de Campeonato Paulista, acho que é 70% de jogos na Vila Belmiro. Brasileiro é lá e cá. Mas Campeonato todo Paulista. Todo ano o primeiro jogo é onde? Ah, mas importa se é o primeiro ou o segundo? Lógico que importa. Isso é determinante, claro que é. Paulista. Nossa, só tem um, nada a ver. Paulista só nada a ver pra você. Paulista é um só. No Paulista tem a mão do RG nessa história aí na confecção da tabela. É brincadeira isso aí. Bobagem isso. Muito bem, manchetes do Tricolor aqui no Estádio 97, na Energia 97. Vamos falar de quem agora, Bento? Agora. Vamos falar do Santos? Santos. Cada pergunta, hein? Quem? Cadê quem? Azedão. Azedão hoje não vem. Graças a Deus, tem uma exposição. Que coisa, hein? Graças a Deus. Problema estomacal. Vamos aguentar aquele trouxa. Problema o quê? Estomacal. É, G. Diga. Confuso hoje. Que bom, hein? De manhã, notícia boa que você me deu, hein? Que zona, velho. Jogo confuso, aquela coisa. Se tem o... Se tem um chip lá. Pela coisa, a bola teria acusado. Era um lance pra isso, né? Decidiu o jogo, afinal de contas, decidiu. Exatamente pra isso. A bola entrou ou não entrou? E pra completar, só, RG. Mas é óbvio que entrou. Gente, eu... Entrou, você é perguntando. Gente, pelo amor de Deus, eu vou dizer por que pra vocês que entrou... Ô, é Sérgio, questão... põe aí o gol pra nós ver. É físico, é matemática a história. Cadê? Eu juro por Deus. Você vai falar da sombra da trave. Óbvio. Sombra, depende, mas a sombra não cabe, da trave... não cabe. Eu tava vendo o professor jogo de física explicando isso, não cabe a comparação, porque inclusive o sol, ele tá num ângulo que é perpendicular, tá certo? Certo. Tá fazendo a sombra. A trave, ela tá posicionada acima, a bola tá abaixo. Você não pode fazer um parâmetro com a trave, porque tá na cara que a sombra da bola, ela vai estar num ângulo que não é o mesmo da trave. Tá na cara. Você vê pela linha do gol, sombra, a mesma coisa quando você pega ali. A bola, se ela tiver a 4 palmos da linha do gol, a sombra dela vai estar praticamente em cima da onde é a linha do gol. Agora a trave, ela tá mais pra cima, tá na cara que vai ter uma influência do sol mais pra frente. Tá na cara, já óbvio. Passou aí, não. Não, hein? É sim. Ô, RG, a partir do momento que o cara usa uma aula de física pra explicar se a bola entrou, tá na cara que não foi gol, tá de brincadeira, velho. Não foi gol? Não foi. Eu acho também que não foi. Primeiro que não foi, pelo lance que gerou o gol, a falta não existiu. Segundo, que o cara que completou pra dentro do gol fez o gol com o braço. E terceiro, que a bola não entrou. E quarto, que o Santos tá fazendo a quarta partida aí no Campeonato Paulista, teoricamente em casa, pô. Mas na pior das hipóteses, gente, a sombra da bola é sempre ficar pra trás da trave, é sempre. sempre pra trás da trave. Mas é óbvio que vai ficar pra trás da trave, porque então... a trave ela tá muito mais alta, Sombra. A trave ela tá 2 metros e pouco. É lógico que o Sombra vai defender a Sombra, né? A bola, se ela tiver a 4 dedos da linha, ela vai estar praticamente com a Sombra em cima da linha. Aí você vai falar, não, entrou porque a bola tá pra trás da trave. É óbvio, a altura não é a mesma. O ângulo não é o mesmo, exato. Vai ver aqui. Sim. É óbvio que vai ficar pra trás. Eu achei que entrou. Eu achei que não. Se você olhar o replay, o goleiro lá, o Saulo, que inclusive era do Santos, ele na hora que ele defende a bola, tá praticamente em cima da linha. Em momento algum, a bola nem passa mais da metade pra dentro do gol. Ô, R. Fica. Quem deve fazer sua estreia também no clássico é o Hernandes. Tá aguardando só a inscrição do atacante. Até terça-feira deve rolar amanhã. Ele deve fazer a estreia. Então mais um aí com ataque pronto para jogar. Ó, vamos lá. Com relação ao lance polêmico, e não vamos esquecer que também foi polêmico um gol do adversário. Tava impedido. Tava nada, de mesma linha. Não, mas é a sua opinião, a minha tava. Você está tentando justificar o injustificável. Mas impedimento não é questão de opinião, é matemático também. Não estava. Não, é que a opinião dele não estava. Mas você quer falar de um lance que é extremamente difícil e milimétrico, não, é isso? Não, eu não quero saber. Ah, se tá. Pensei que você estava tentando justificar o injustificável. Não, calma. Se você deixar eu falar e não for apressadinho, a gente se entende. Não, mas eu espero que o senhor seja honesto agora. Então, o impedimento não está escrito que se for por um dedinho, não, ou não é, ou vai deixar de ser. Ele é impedimento, estando um dedinho ou estando 5 metros. Impedimento é impedimento e acabou. Então esse é o ponto que tem que se falar. Com relação ao lance do gol do Santos, eu não daria o gol pela falta e não pela discussão se a bola entrou ou não entrou. Porque você vê de vários ângulos e você tem a sensação de que o goleiro é muito esperto e rápido e ele pega a bola lá dentro. Essa é a minha impressão. Agora, ele tocou a bola com a mão? Sim. Tocou a bola com a mão. O jogador do Santos? Foi. Eu não foi achei. Com o ombro? Não, foi com a mão. Ele abaixa. Mas eu vi uma foto com a bola batendo. Eu achei que foi ombro e foi gol. Não, não é mão. Ó, pra mim foi ombro e gol, hein? Eu também. Ele faz gol com o bíceps, cara. É braço. Pra mim foi ombro e gol. Não, não foi não. Dá a impressão que é com o braço. A foto que você viu é Ctrl-C, Ctrl-V. É Photoshop. Não. Estamos acompanhando online. Não está chegando nem o computador. Está acompanhando aí no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Ele abre, as imagens. Né? Ele olha abre, aí, meu, tô ele falando. Abre. Gente, vejam a sombra da bola. Com só um perpendicular, já a bola está em cima da linha. Você imagina com o sol não está a pino. Não, pega o esquadro e o transferidor lá para gente, por favor, Bato. Esse lance eu não discuto, da bola lá dentro. Olha lá, é óbvio que entrou. O discutível é a falta, não. Eu acho que foi a falta. Olha, vê a sombra da bola. Olhei e revi, é difícil porque o goleiro ele cai com a bola no seu domínio agora. Eu acho que não entrou, não. Disse pela sombra da bola. Não entrou. Porém, tem um gol lá no lado. Ah, no lado não. Foi um impedimento né? É difícil o lance. Então, mas tá aí. E a reivindicação da tecnologia. É que o juiz não tem sombra pra analisar na hora. Cadê a porra do como é que chama? Chip. É verdade, o chip da bola, pô. Então, a reivindicação da tecnologia... Sombra, é difícil de... Acho que não foi, não. Seria pra resolver isso, entendeu? Isso se resolveria. Agora, dá a impressão que não foi igual, não, hein? Ah, eu tenho a impressão que foi. Não foi. Ó, olha lá, ele pega... Tem que pôr o chip, entendeu? Meu. Tá lá tem que pôr o chip, ele não vai dá mais. Lá dentro. Mas ó, RG, olha, vou dizer, são dois lances difíceis, hein? É difícil. Tanto o lance do impedimento, que tem um monte de gente ali e é difícil do Bandeira ver. É do Bandeira, quanto lance, desse lance, porque o goleiro, ele pega e joga, ele cai em cima da bola. O lance é você não consegue ver se ele caiu dentro do gol com a bola. Não, mas ou não. O problema não é o lugar que ele cai. O problema é que, na minha opinião, onde ele busca a bola. Ele buscou a bola dentro do gol. Não, mas depois, Sombra. Então, tudo bem. Ó, depois ele tá em cima. Depois ele tá em cima, mas não sei se ele já tá dentro ali, do gol ou não. Ali, ó. Também no primeiro toque a bola entrou. Cai. Ele não cai dentro. Ele não. Pega no cara. O cara tá é o lance dentro da do mão gol. Dele, né? É o tá primeiro vendo? Lance que ele tira com a mão. O zagueiro, o jogador do R Brasil vem pra dentro do gol. Olha lá, ele tira na direção do cara a bola. Esse lance é impossível de ver, porque nós estamos por trás do gol. É lógico que isso vale para discussão pós-jogo. Porque o juiz, o Bandeira, na hora, não tem. Não tem. Não tem como saber. Aí teria agora que parar, o chip. Teria, entendeu? Mas se esse lance é a favor do Corinthians, eu não ia estar vendo aí essa complacência no lance. Ai, mas é difícil. É o Zante. É um monte de ante mesmo. É o Zante. Um monte de ante mesmo. É louco. Três lances irregulares num só. Esse a é falta mesmo. Que não foi, o gol que foi de mão e a bola que não entrou. Mas esse é o mesmo que diz que na dúvida tem que ser pró-grande. Mas é o que eu faria. Eu sou o árbitro, eu faria isso. Então. Só que você tem que ser justo. Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Pra mim, o gol foi legal, mas pra mim o Red Bull não merecia perder o jogo de jeito nenhum. Agora, três na trave. Agora vamos ao jogo. E agora eu não vou criticar o Santos, não, viu, Ale? Acho que fez todo mundo já sabia desse esquema que o Dorival tá tentando implantar. Um zagueiro só, né? Quer dizer, é ousado pra cacete. Todo mundo se lembra do comentário que eu fiz nos treinamentos, nos jogos treinos do Santos. Chamei atenção para isso. É arriscadíssimo. O Santos, ele fez o que pôde para tentar meter 3-4 gols no início do jogo. Não conseguiu por falta de qualidade, né? O Rodrigão, ele está fazendo gol, é um dos artilheiros, sim, mas tem essa deficiência. O Rodrigão está fazendo 1, perdendo 4, está fazendo 2, perdendo 6. Quer dizer, então é isso, né? Não tem jeito. Agora, o Dorival deve saber muito bem o que está fazendo. É uma opção dele, é uma convicção dele. E outros detalhes aí, como os jogadores puta, a comissão técnica puta, e isso é uma pena que isso tenha passado para dentro de campo pela demissão de um funcionário lá dentro da Vila e que dizem ser muito amigo dos jogadores aí, que é o gerente de futebol, o Sérgio. Então todos ficaram muito putos com isso. E a questão da demissão foi por quê? Por algum erro, por algum crime que o cara cometeu? Dizem que não. Dizem que é extremamente político, porque o cara era da gestão do Odílio, entendeu? Mas não foi esse que esqueceu de escrever o time na Libertadores? Não, isso é o que dizem. Mas porque isso aí é um erro grave, então, né? Mas tem um outro lado que diz que é porque o cara é do lado da turma do Odílio. Não, eu acredito. E como agora tem eleição, então os caras vão limpando. Só que os jogadores gostavam dele. Isso é o que dizem. Agora, o cara tá lá 2-3 anos. Né? E os jogadores, a comissão técnica gostava do cara. Então é uma pena que isso passe para dentro do campo. Agora, ganhou. O Santos não tem culpa nenhuma do gol ter sido validado, como o Red Bull também não tem culpa nenhuma do gol deles terem sido validado. Agora, que é altamente arriscado, um esquema atrevido para cacete, eu reconheço que é. Agora, então, quarta-feira é um jogo de dois esquemas atrevidos. Não, é atrevido porque o Rogério vem com esse esquema de dois zagueiros. É um time que joga, o São Paulo joga para cima assim, não tem essa de ficar lá atrás. O Santos joga para cima assim. Agora, tem tudo para ser um jogo. Não, agora. Muitos gols, né? Desculpa, mas clássico tá ali, cara. Eu não, esse lance de que vai jogar na casa do outro, um clássico, eu acho que não tem esse peso, não. O que tem é o momento de cada um. O Rodrigão é o Gilberto? Eu acho que o Gilberto... Ninguém esperava, e agora o Rodrigão começou a fazer gol. Não, mas eu acho que o Gilberto você é um pouco melhor. Você viu os gols que ele perdeu, cara? Não, mas fez também. Ah, mas você tá louco. O Rodrigão, pra fazer um, ele perdeu três, dois, bem feito. Tá louco. O Gilberto, na minha opinião, é um pouco melhor que o Rodrigão. Eu também acho. É a minha opinião. O Rodrigão perdeu um gol sem goleiro, cara. Era ele e a trave ali. Já, eu sei que você tá esperando. Tem os placares do Estádio 97. Fica aí na sintonia da Energia 97 do Estádio 97. Audiência assim. Nossa, e segunda-feira assim, bomba, né? Segunda-feira com esses placares, bomba demais, né, Narigudo? Olha só, amigão, não deixe pra depois o que você está querendo fazer agora, viu? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Você pode ter até duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você também pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, presta atenção, hein? Você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então já sabe, né? Use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até uma viagem. Então grava aí, grava o número da BV no teu celular, 3003-7888, 3003-7888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas olha só, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É BV, é isso aí! Ô, mano, vamos falar agora de McDonald's! Opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Que dia que é hoje, Sombra? Hoje é segunda-feira, feliz. Ah, segunda-feira. Mais ou menos. Não tão feliz, né? Mas hoje é segunda-feira, rapaziada. Hoje é dia do McChicken. Isso mesmo. Hoje tem McChicken por apenas R$8, cara. Ó, vou passar aqui pra vocês aí a escalação do McChicken, ó. Filé de peito de frango empanado com molho suave e cremoso, acompanhado de alface crocante. Esse lanche é top demais, com batata e refri por apenas R$19,90. Quarta-feira é o dia do clássico dos clássicos, hein? É o dia do Big Mac por apenas R$8. E na sexta-feira é dia do quarteirão. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã um outro baita clássico no McDonald's, hein? É o triplo burger bacon. Sensacional. Bacana demais. Triplo burger bacon. Nossa. É animal. É demais. Por falar em bacon... Então, eu achei que eu nem ia fazer placar desse time aí. Gastou bilhões aí. A Leila tava lá assistindo ontem. A Leila agora é conselheira. Então, mas não foi o placar. O placar do Estádio 97 informa. Lá em Itu, onde tudo é grande. Inclusive a folha salarial do Parmeira. Estreia do Guerra. Ituano 1. Brasil! Nem precisou subir pra cabecear, né? Só deu aquele... Tá ligado? Aquele cara lá que era da Globo, Fernando Vanucci, lembra dele? Doidaço lá. Pum! Só um chilape, assim. Postou o gol. Parmeira 0. A galera ficou puta, hein? Itu, Domênico. Também? Sensacional, seu velho. Galera ficou pé da vida. Itu, Domênico. Aí eu fico puto em qualquer jogo que o Palmeiras possa vir a perder. Mas, ó, quando eu perde, eu fico puto pra cacete. Você viu lá no grupo, né? Eu descasco a lenha ali, velho. Ali no auge da emoção. Eu resolvi nem comentar pra... Mas aí passa aí, você tem que analisar o que aconteceu, né? Agora tô vendo a mancha. Bom, o jogo em sair falar, jogou bem até o primeiro tempo ali, teve uma chance, mas o segundo jogou, tempo. Jogou bem? Não, assim, né? Aquela um lampejo ali. No meu ponto de vista. É. E o Palmeiras jogou mal os dois jogos. Sim. Os dois. Contra o Botafogo jogou mal, mas ganhou. E aí quando você ganha, né? Ale, RG, Seu Bento, Sombra e Mano. Sim. E meus amigos, meus queridos amigos ouvintes. Quando você ganha, você esconde alguns erros, né? Que acontecem no seu time. A verdade é uma só. O time, ele tá sem estrutura nenhuma. É um time... Como o Sombra disse, vieram alguns jogadores, né, para reforçar esse time. Não é o mesmo time que encerrou a temporada passada, que era um time realmente que perdia muito raramente, dificilmente perdia. No segundo turno do Brasileiro, o Palmeiras perdeu um único jogo apenas. Então, não é aquele time. O meio de campo foi modificado para esse jogo aí. No começo do jogo, o Palmeiras perdeu o Fabiano. Na verdade, a ideia do... Seis semanas do Eduardo Batista era que fizesse o rodízio com o Jean, né? Pra poder enganar um pouco lá o adversário. Coisa que fazia o Jean junto com o Tietê. Sim. Quando era no Brasileiro. Eles ficavam, às vezes, revezando ali, na posição de volante pra lateral direito. Algumas coisas eu não gostei, não estou gostando. E isso é trabalho de treinador. É o treinador que tem que dar ritmo, é o treinador que escala. É ele que tem que saber o que vai acontecer em campo. Por exemplo... O Dudu, ele às vezes não fica... Ele não cai pra lateral, como é a origem que ele sabe jogar, onde ele atuou melhor, inclusive. Tava fazendo, no Campeonato Brasileiro, tava fazendo e tava acontecendo. Ele tá caindo muito pro meio, vindo buscar jogo no meio, porque também não tem esse cara pra fazer. Então eu não gostei disso aí. Quando tinha a chance de ser substituído, porque o Fabiano, ele teve o problema lá que ele... Aliás, até recebi a informação do que foi, quer ver? Ele teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita. E deve retornar apenas em 6 semanas, tá? Então, ele já machucou logo de cara, né? 9 minutos do primeiro tempo, então, ele já saiu. Então, eu acho que ali era o momento de o Eduardo Batista... Me desculpem, você não tem que temer a Ituano, mesmo jogando fora de casa, viu, RG? Você tem um time melhor. Então, assim, o Felipe Melo podia fazer... sozinho a função de volante. Sem dúvida. A volância, como diz aí, né? A volância. Então, o que podia acontecer lá pra você poder dar ritmo ao jogo e o jogo fluir melhor? Eu, no meu ponto de vista, eu colocaria na hora... Ah, o Fabiano não vai jogar? Então o Jean vem pra lateral direita. Agora você fica fixo aqui. E quem vai jogar ali no meio Pra mim tinha que ser um menino lá que veio do Curitiba, o Rafael Veiga. Mete o Rafael Veiga. Mete um simplesinho no esquema. Vão pra cima dos caras, velho. E vamos jogar. Vão pra cima. Você tem guerra, Rafael Veiga, pra fazer essa área aí de criatividade no time do Palmeiras que não foi feita ontem. Mesmo porque o Guerra chegou agora, ele tá pegando ainda o jeito lá do time, né? Tá se habituando aos jogadores, não conhece ninguém ainda. Então, ele fazer essa função sozinho... Com o Guerra não é tudo isso. Não, eu achei que ele jogou bem. Ele jogou até bem, ele deu um rolinho nos caras lá, uma hora lá. Mas, mano, ele tá chegando agora, é um cara que não dá pra você cobrar no jogo do cara, não dá. Não dá. É porque ele não conhece ninguém, entendeu? Não tem entrosamento. Isso vai acontecer com o Guerra. Eu acho que ele vai ser um jogador que vai ser complicado de marcar esse jogador. Vai ser bem, um bom jogador pro time do Palmeiras. E acho que ele junto com o Borja vai ser uma dupla que já tá habituada. E aí o entrosamento vai acontecer. Mas enquanto isso não acontece, ontem era a hora do cara colocar um cara pra ajudar ele no meio de campo. Ajudar esse setor de criatividade que era o Rafael Veiga, eu acho. É um ponto de vista meu. Eu colocaria o cara. Eu tô jogando com o Ituano, não tô jogando com um time grande, mano. Eu tô jogando com o Ituano, porra. Vai pra cima dos caras. Não sei se... fora de casa. Dane-se. É esse que eu sabe, até, eu não gosto. Né? Eu não gosto desse... Os caras gostarem do e olha, jogo. Isso daí é o seguinte, viu? Isso aí é coisa de treinador que vem de times menores, aí, sabe, a mentalidade de, estou jogando fora de casa, então o empate é um grande resultado, então deixar, vamos, já que saiu ali o meu volante, eu meto outro volante. Então substituição que não acontece, sabe, você troca 6 por 12. E outra coisa, o Thiago, que é um marcador de origem, ele não é o cara pra sair jogando. Não. Muitas vezes ele tentava sair jogando, ele errava passe, porque não é a dele. Mas muitas vezes ele roubava a bola com perfeição e aí sim isso acontecia. Mas é um jogador de um estilo diferente do que estava acontecendo. Era um estilo diferente do Jean, que estava no meio, que ia fazer a meiuca. Sim. Que era o que tinha que acontecer e não aconteceu. Em 9 minutos perdemos essa substituição, né? É, o Palmeiras... Então, assim, eu acho que vai vir. Eu acho que é muito cedo para você... Ah, o treinador... Eu não gosto do Eduardo Batista, não queria o Eduardo Batista, mas não é por esse motivo que nós temos que queimar o cara em 2 jogos. Vai ser, claro. Vamos esperar um pouco, vamos ver o que acontece. Eu sei que às vezes... Ah, não é... Espera mas até esperar quando? Até quando? Até a coisa degringolar? Não, mas acho que o Paulista é o campeonato para você testar. Mas a Libertadores, Domênico, ela tá caminhando junto. Não, então, aí que tá. Pro Palmeiras começa em março. Mas se você terminar o Campeonato Paulista termina em maio. Não, de mano, março não, até não, maio, Domenico Gato, pode não. comprometer a campanha na Libertadores. E aí, faz o quê? Sim, mas não pode mandar embora agora, né, mano? Ué, mas faz o quê? Não, então tem que manter o cara. Eu entendo que você... Porque se você for esperar o término do Campeonato Paulista, o Palmeiras se jogar mal assim na Libertadores, pode numa dessa aí, claro. A primeira fase ali, na fase de grupos, pode ser que você não caia no grupo da morte e você consiga... O da Marta também, o grupo da Marta. É, o grupo da Marta. Mas pode ser que você caia num grupo mais fácil, Domenico, consiga passar com o pé nas costas, mesmo jogando mal. Mas pode ser que você caia num grupo que esteja aí mais nivelado, e aí a coisa tende a se igualar e numa dessa aí jogando mal, a torcida pressionando, criando um clima hostil, aí o bagulho endoida, velho. E aí faz o quê? Endoida, porque gastou dinheiro e vai gastar então, dinheiro. Então, e o título que o Palmeiras quer aí e tá buscando esse ano é a Libertadores. É o carro-chefe. André Jimenez fala assim, tem que pôr o Luxemburgo. Não. Não. Porra. Não dá, em hipótese alguma. Ah, sobra pra tirar o Eduardo, pra pôr o Luxemburgo não dá, né? Não sei. É meu ponto de vista. É um cara que eu acho que assim, eu acho que são treinadores diferentes. Acho que é um treinador que já foi um dos melhores do país. Ele já passou pelo Palmeiras, já deu a contribuição dele pro time do Palmeiras. Mas no meu ponto de vista, acho que já passou. Não dá mais. Eu acho que assim, se você tiver que contratar um treinador pra vir aí, acho que tem que ser um cara carimbado. Carimbado, porque é um cara que vai ter que mexer com um elenco muito grande. É um cara que vai ter que gerir pessoas de uma forma diferente. Olha o Cuca aí. O Cuca, eu gostaria. Onde tá o Cuca? Eu queria que o Cuca não tivesse saído. O Cuca tá com a família dele, né? Ah, ele teve um problema com a família e ele teve que cuidar, principalmente da mulher dele, né? Seu Cuca aí, hein? Porque. Seu Cuca aí. É, muita gente começou a falar nas redes sociais do Cuca. Volta o Cuca. É. Não, mas se o Cuca falasse que. Na hora, né? Pô, mas eu acho que trocava agora. Mas eu tô com o Dodô nessa daí. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Mas ontem. Mas não muita. É, não muito. Ontem. Não, porque Eduardo... você vê o time não fluindo, Sombra. É isso que te dá um. Mas mudou um desespero. Tudo, hein? Não, ontem desespero. O Eduardo Batista assustou o torcedor. Assustou. Porque essa do Thiago Santos, essa não dá pra entender. Você concorda comigo? O Palmeiras foi campeão em boa parte da campanha com Tietchan e Moisés como jogadores ali de proteção. E o Tietchan não é aquele volantão, não, ele nem sai dos pro dois. Jogo, Moisés também. É dos dois. Ontem ele conseguiu, contra o Ituano, colocar dois volantes. Dois volantes, volante mesmo, né? Volante de marcação mesmo. O Thiago Santos e o Felipe Melo. Você não usa mais isso. Isso era o grande time e não joga mais. Eu pensei que nesse caso o Felipe Melo seria o volante. Então, mas essa é a ideia. Então, Sombra, mas é o 4-1-4-1. O 4 lá atrás, o 1, que é o Felipe Melo, mais 4 na frente. Ah, mas... Você não pode pôr, já mudou o ritmo. Já ali mudou. Você tinha. Não como... é mais 4-1, é 4-2. E quem joga pelos lados ali? Não, o time do Palmeiras, que vai ser o titular, ontem não tinha 4 jogadores. É, o Moisés, o Tietê. O Mina e o Borja. E o Borja e o Mina. Mas esse é o time. Mas ontem, porque a gente tá falando do melhor elenco do Brasil, não tá falando? Não pode perder, né? Então, você tem que ter opções. Pode então, perder 8 anos. Ele quer voltar o Jean pra lateral. Porque o Fabiano saiu machucado no começo do jogo. Você tem o Rafael Veiga. Tem até o Michel Bastos para jogar por ali. Você só não pode colocar o Thiago Michel Santos junto Bastos. Com o Felipe Melo. Isso você não pode fazer. Você perde criatividade. Né? Outra coisa. O Roger Guedes, a gente já viu como é que está. Tem o Keno, tem o Vitinho, que começou bem a temporada. Para quem insistir com o Roger Guedes? É uma coisa que eu também não entendo. A contratação do William Bigode agora se mostrou... mais inútil do que cinzeiro na moto. Porque tem o Borja, tem o Alexandre, ainda tem, por enquanto, o Barrios. Vai fazer o quê com o Bigode, que não joga bola faz 2 anos? Ele foi mal de novo. Então tem algumas coisas de ontem do treinador do Palmeiras que assustou um pouquinho, mas também eu acho que ele está conhecendo o elenco, tá vendo como é que funciona cada jogador. Ontem eu acho que ele errou bastante. Você acha que é o tipo do jogo que ele chega e com essas coisas, com essas decisões, ele fala, puta, vou botar minha marca aqui? Mas você não tem a dúvida. Porque estão falando muito do... Mas você a partir do momento que o cara já muda o esquema do time... Essa de trocar o lado do Dudu com o Roger Guedes também não dá pra entender. É porque ele quer botar a identidade dele. Então, mas é muito radical, né? Eu não botaria identidade nenhuma. Eu falei assim, ó, deixa eu pegar o que o Cuca fez, pegar o que contratou de melhor e vou pôr nessa história aí. E faz um enxerto, né? É, então. Senão fica muito radical. O cara quer mudar a programação de rádio, que é primeiro lugar. É. Não dá. O exemplo do Corinthians. Ano passado, o Corinthians do Campeonato Brasileiro, quando o Tite saiu, o Cristóvão Borges, ao invés dele manter o esquema que vinha dando certo e o Corinthians estava jogando, ele foi lá e quis meter o dedo dele lá e ferrou com tudo, cara. Ferrou com tudo. Foi a chancela. O Eduardo Batista, ele deveria seguir o vácuo de um trabalho que tá dando certo e mantém, cara, mantém. Eu acho que o cara fica na casa dele, não. Hoje... Cara, o Palmeiras, ele tá arriscando demais. Ele tem um Porsche, tá certo, na mão e tá colocando gasolina de 1,90. Eu não acho que nem é o Porsche de 1,90. Acho que é aquele... Vamos lá, já que você falou de Porsche, então. É uma Porsche que tem um piloto que acabou de tirar a carta. Então... Tá arriscando demais. Ele pode ser aquele piloto que tirou a carta, mas é um baita de um piloto, ou não pode ser nada. Tá tem bom. Coisa que dá certo, né, RG, e que você não pode mexer, que nem os caras da NASA. Os caras da NASA chegaram pro português, falaram português, você vai fazer uma viagem espacial. Aí o Portuga ficou empolgado, né? Falou, ah, claro. Que legal, pô, bacana. Quem vai? Falou assim, vai você e 5 macacos. Aí o português falou, pô, mas eu vou com 5 macacos, é, né? Complicado, hein? É ruim pra mim, né? Não é, Dodô? Porra, se é ruim. Aí ele perguntou o português já, meio ressabiado. Falou, mas o que, que eu tenho que fazer? Ele falou, nada, português, só dá banana pro macaco. Só isso. Que tá deixa certo. Que os macacos fazem. Eles que fazem, né? É isso aí. Os macacos foram agora, treinados, mas, né? Eu entendo todas as declarações, principalmente o Mano, né? Falando, Quem põe no lugar do então, cara, RG, velho? Então, RG, primeiro que... Primeiro, quem é que viria? Porra. Segundo, como é que você vai mandar um cara embora? Porra, amigo. Como é que você vai mandar um cara embora com 2 jogos? Porra. Aí, se você faz... Olha, juro por Deus, se acontecer um negócio desse, de mandar embora com 2 jogos, todo mundo lá é tirado pro burro. Ninguém conhece futebol, ninguém sabe. Eu acho que já não devia ter trazido. Trouxe. Então agora vai ter que esperar, filho. Senão, a coisa fica feia pra caramba pros caras que estão lá no Palmeiras. E não são caras que não entendem do assunto, hein? Mas, Domênico, quando você olha uma situação... O Marcelo, né? O Matos. É. Então, mas quando você olha uma situação, por exemplo, o Sombra, ele descobre alguém aí. Ele fala, pô, esse locutor, aí, deixa eu ver. Eu acho que o cara é bom, gostei aqui do que eu ouvi, vou colocar o cara pra trabalhar aqui. Se o cara no segundo dia ele não manda embora em 2 dias. Então, mas aí que tá. Se ele dá, talvez, aí um projeto pro cara tocar. E aí, independentemente de quanto tempo o cara já esteja aqui no ar fazendo o negócio, se ele sente, já desde o princípio, que o cara não foi feito para aquilo... Mas já passou você insistir, tempo, 3 meses de experiência. Então, mas não sei. Aí ele manda embora. Porque uma coisa é você fazer uma experiência num time aí, por exemplo, no interior. Ah, trouxe aqui o Eduardo Batista, eu acho que tem toda a razão. Por exemplo, o Corinthians hoje, que tá num período de reestruturação, de reformulação do time, se você traz um cara, Vai, deu a chance pro Carille. Beleza. Mantém o cara, mantém o cara. Não adianta trocar, porque o próximo que virar, não tem como fazer milagre com o que tá lá. Tá certo? Dá uma chance pro Carille. Agora o Palmeiras aí, diante de tudo que tem, tá certo? De tudo que tem à disposição ali, investimento, estrutura, então, mas qualidade. Tem que trazer, né, mano? Então, agora passou o tempo. Vai trazer? Então, mas é que tá. Faz o quê? Ou faz uma proposta aí pro Cuca falar, meu, família, obrigado, obrigado, família, eu sei que tá todo mundo bem aqui, mas tão precisando de mim, igual o Batman, mano. O Batman lá, quando ele via a luz no céu, ele não largava a mulher que ele tava jantando, não largava lá o videogame que ele tava jogando, ia lá atender o socorro. O Palmeiras tem que fazer a mesma coisa com o Cuca, velho. Porque se deixar na mão do Eduardo Batista, eu também acho também, que ainda tá cedo, eu também não gosto de ficar rotulando trabalho de ninguém com duas partidas. Mas o Palmeiras, ele não tem a desculpa de Florida Cup, porque quando em São Paulo for lá ganhar um Tinguá, e ainda pode alegar, não, porque não fizemos a pré-temporada que gostaríamos, porque fomos jogar aquele torneio caça-níquel. Então você fala, quebramos duas semanas aqui, uma pré-temporada que deveria estar sendo feita aqui no Brasil. O Palmeiras, ele ficou aqui trabalhando com qualidade, tá certo, estrutura, isso. E até agora, não se prenda a resultados, Domênico. Independentemente de ter vencido o primeiro jogo e perdido o segundo, a questão não é o resultado. A questão é a forma... dois, hein, mano? Não, sim, mas a questão é a forma como o Palmeiras está jogando. Se o Palmeiras tivesse jogado essas quatro partidas e jogado bem, independentemente de não ter vencido, você ainda cria uma situação e fala, não, mas jogamos bem, a bola não entrou, mas não foi por um detalhe. Os dois jogos, mano, oficiais. O problema é que não tá jogando bem, ele, né? O Palmeiras, se vocês assistiram, vocês podem confirmar. Ou se não assistiram, assistam. Ele não jogou bem. Ele ganhou do Botafogo. Sim, não jogou. Sim. Nossa, que sensacional. Não foi sensacional. Tá longe de ser sensacional. Sim. Tá longe de ser o que foi, no mínimo, uma partida média do ano passado. Tá longe de ser aquilo. Longe. Média, hein? Não é as melhores. A média. Mas também... Aquele joguinho, mais ou menos, que o Palmeiras ia lá, ganhava e tal. Média. Tá longe de chegar nesse nível. Não, eu também acho que o torcedor, ele tá meio com a pulga atrás da orelha. E essa substituição me deixou muito preocupado. Na hora que eu olhei, eu assustei. Falei, meu Deus. Agora, não podemos esquecer que esse é o segundo jogo oficial do ano. E ainda metade do time titular não jogou junto. Também. Então, por isso que eu acho que é melhor se o diretoria... Então, mas o Ale, ele tinha à disposição dele o banco, ele tinha dois jogadores pra colocar no lugar do cara que machucou. Assustou. Ele tinha Michel Bastos e tinha o Rafael Veiga. Eu coloquei o Rafael Veiga, mas podia ser o Michel Bastos. Sim. Pelo menos você não tá pondo o volante, você tá pondo um time um pouco mais ofensivo pra frente. Você tem lá o Felipe Melo pra fazer a função. Não mexe no lado do Dudu. O Dudu foi o jogador mais regular do Palmeiras ano passado. E mexe no Dudu. Vai mexer com o Dudu. Outra coisa, o Roger Guedes já vem meio irregular. Pô, põe o Vitinho, põe o Keno pra jogar, tem opção. Ele tem opção. Agora, vamos ver quando ele tiver todo mundo, com um pouquinho mais de tempo, se o time vai melhorar, né? Não daria chance pra aquele que tava lá e que foi pro Red Bull, né? Como é que era o nome dele? Fernando Diniz? Não, Red Bull, desculpa. Não, do Palmeiras, que era... O Valentim. Valentim lá, você daria... mas o Palmeiras tinha a chance de colocar Valentim. O cara. Alberto o cara Valentim. Foi treinar o... Não foi o Red Bull? É. Então. Bom... Continuando com as manchetes do Estádio 97, que acabou, tem mais já. Atrações, né? Oferecimento acabou, de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E Extra, no Extra você enche o carrinho com muita economia. O placar do Estádio 97 informa. Era jogo balada aqui. Apresentação do Jadson, né? Mas quem resolve, ó, eu falo, aposta na base. A base do Corinthians é boa, resolve mesmo. Mas pro Santo André, né? Santo André, 1-2. Corinthians, 1-0. Ah, o João perdeu o pênalti. Aliás, queria entender aquela corridinha dele na hora do pênalti. Ele vai correndo, pum, três pulinhos, parou. Rodopiou, parou. Vai, achou que é carnaval, veio com o Dinho, pulou. Segurou o bloco, correu pra bola, bateu, perdeu. Isso aí, vamos aí. Seu bem, seu Deus, mano. Rapaz, tá inspirado, hein, seu bem? No gás aqui, né, Sombra? É legal. O bagulho é louco. Mas não exagera também, já avisando aí. Pô, mano, exagera que tem criatividade pra toda hora fazer isso aí. Maneira lá nas derrotas. Entendeu? Maneira lá, 2-0 pro Ramalhão. Eu se divirto. Sensacional. E olha só, hein. Eu não sei se isso é reforço. ou é uma bênção de Deus, mas Giovanni Augusto e Marlone, com dores musculares, não devem jogar contra o Novo Horizonte. Meu Deus. Então, ô Bento, com relação ao Marlone, apesar dele não estar jogando bem, mas é um cara ainda esforçado. Agora, é verdade, Marlone eu retiro, o Giovanni Augusto aí, Guilherme, Marquinhos Gabriel, esses caras são as tirícias de dar dó, velho. Pai do céu. É, o Corinthians jogou sábado à noite aí o jogo balada contra o Santo André. E na boa, cara. Não dá pra se conformar com a partida que o Corinthians fez. Por mais que o Santo André tenha tido méritos na vitória, mas foi um time que deu dois chutes no gol, cara. Os únicos dois chutes aí que eles deram no gol, a bola entrou. O primeiro foi uma falha de posicionamento da zaga do Corinthians, uma bola alçada na área, que o cara escorou pra dentro da área e o zagueiro não acompanhou, o cara fez o gol. Beleza, até aí você fala, acontece, foi um lapso, ok, vamos pra cima. O Corinthians perdeu muito daquela característica que ele tinha de atacar o adversário. O Corinthians tomou esse gol, morreu, cara, morreu. Depois descolou um pênalti aí, uma jogada aí que o Marlone sofre um tranco dentro da área ali, pelas costas. O juiz, na minha opinião, marcou bem aquele pênalti, tem gente que contesta, mas em qualquer lugar do campo, um choque daquele é falta. E dentro da área é pênalti, gente, não tem o que contestar, é falta clara aquilo lá. Foi. Aí acontece o quê? O fantástico Ju chega lá. Sabe, com aquele 1,90m e pouco de malemolência. Mano, o cara pra bater pênalti daquele jeito, o cara precisa ser monstro. Pô, tem que ser Romário, mano. Tem que ser Ibra, Cristiano Ronaldo. Tem que ser os caras. Sabe, os caras pica mesmo. É porque você chega sem força os cara na bola. Não, mas a questão não é essa, RG. É a porra da displicência, cara. Porque se você bate e faz, aí o cara fala, beleza. Mais do que obrigação. Agora, se você vai e perde. A torcida já marca um X no cara do tamanho das costas do maluco, velho. Quem fazia aquilo era o Djalminha. Ainda né? mais, então, mas é Djalminha, RG. Sabe? É o Djalminha, é o Rivaldo, é os caras assim, beleza, mano. Vai lá e faz, mano. Todo direito. Agora o Jô, mano, famoso quem, mano? Véio. Se liga, mano. O cara que bate um pênalti daquele tá sendo displicente. Da mesma forma o André, quando perdeu o pênalti na Libertadores, que eu desci o sarrafo no maluco. Não, se ele tivesse dado essa corridinha, tudo bem, porque mostra que o cara tá. Sabe, bateu rápido, pelo menos, mostrou seriedade. Agora o maluco chega lá, mano, todo paquitão, faz uma merda daquela, tá de brincadeira, mano. Lá vai Jô. Tá de brincadeira. Aí vamos falar, ah, mas lá contra... Lá vai Jô. Aí vamos falar, não, mas contra o São Bento lá em Sorocaba ele marcou, fez o gol. Ok, obrigação, velho. Um cara que tá chutando numa trave lá de 7 e pouco por 2 e pouco, mano, o cara tem que fazer o gol, cara, tem que fazer o gol. Ainda mais aquele lance lá, RG, que... Porque, fora o lance do pênalti, o Corinthians já tinha tido duas boas oportunidades aí com o Jô. É verdade. Que, inclusive, ele tinha desperdiçado. Uma que, inclusive, bateu na canela dele. É, depois teve esse lance do pênalti. E antes de terminar o primeiro tempo, ainda teve mais um lance lá com uma cabeçada lá, que ele também desperdiçou. Então, o Corinthians, fora o lance que perdeu com a penalidade que não entrou... O Corinthians teve mais 3 chances na cara do goleiro ali, que o Corinthians desperdiçou. E as 3, coincidentemente, foi com o Ju. Aí no segundo tempo, o Corinthians ele também aí não fez por onde. Teve, se eu não me engano, acho que o único chute aí foi um chute ali de fora da área que o goleiro acabou espalmando. Chute do Rodriguinho, talvez. E é muito pouco, cara. Aí num contra-ataque, o Santo André mete o segundo gol lá e azedou o caldo. É, entendo sim que o primeiro gol que o Corinthians marcou na partida aí também não foi... um acerto do árbitro. O árbitro acabou invalidando o gol do Corinthians ali num lance que foi ridículo, o gol do Balbuena. É, ele marcou, acho que uma falta do Pablo. O Corinthians foi prejudicado ali. Tava 0-0 naquele momento que o Corinthians abriria o placar e poderia ser uma outra realidade. No final do jogo também teve mais um pênalti, no meu entendimento, pro Corinthians. O jogador do Corinthians, ele chuta na direção do gol. Por mais que o zagueiro lá do Santo André estivesse próximo à bola, o movimento que ele faz, a bola pega no braço dele. Vai falar, ah, mas não pode arrancar o braço. Não é que ele tá com o braço junto ao corpo. Ele tá com o braço esticado, ele tá com o braço aqui. É, tudo bem, ele não teve talvez a intenção de fazer aquele pênalti, mas a bola tá vindo na direção do gol e pega e esbarra no braço dele, impedindo que a bola fosse na direção do gol e ocasionando talvez aí o primeiro gol do Corinthians no jogo. É, talvez aquele gol não acrescentasse muito, porque aí seria 2-1 pro Santo André, mas ali teríamos, sei lá, mais 2, 3, 4 ou 5 minutos de acréscimo. É que pela distância ali o árbitro interpretou que... Então, RG, mas é que tá. Se a gente parar pra analisar, né? O jogo ali tava com 41, acho. Pelo menos mais 4 de jogo, fora os acréscimos, nós teríamos. É, foi um lance que poderia, talvez, aí, ocasionar o primeiro gol do Corinthians e inflamar o jogo. Mas não foi por isso, não tô aqui justificando a derrota, não. Não tô justificando a derrota, não. Não, o Corinthians mal. Tá jogando mal. Jogou mal. Tá jogando mal. Não adianta você ter posse de bola, aí vão falar, ah, mano, mas o Corinthians chutou 20 bolas no gol, 8 foram no gol. Ué, não marcou, velho. Não marcou. Eu prefiro meu time criar 2 chances na partida e fazer as 2 do que você criar 20 e não conseguir fazer nenhum gol, cara. É, tá, o Corinthians, ele tá mal, cara, tá mal. É, não vou criticar o Carille da forma como eu critiquei o Eduardo Batista, porque aí vão falar, ah, mano, você tá sendo incoerente, porque o Corinthians tá aliviando, não. A projeção é diferente. Uma coisa é você pegar um elenco hoje limitado do Corinthians, tá certo? É, tendo que fazer um trabalho aí de reabilitação. É, e outra coisa você pegar um elenco como o do Palmeiras, que vieram jogadores aí com a qualidade lá em cima. O Palmeiras, ele montou um time para ser campeão. O Corinthians, ele montou um time aqui, tudo bem, vai brigar em determinados campeonatos, pode ser numa Copa do Brasil, pode ser numa Sul-Americana, pode. Mas num campeonato de pontos corridos, eu acho que é difícil. Porque você precisa ter aquela regularidade. O Corinthians, ele não tem um elenco tão vasto. O Corinthians, ele não tem um time hoje pronto. Quem precisa sair diferente. Do time, mano, hoje? RG, na minha opinião, sinceramente, o Jô tem que ser banco. Acho que quem tem que ser contratado. Não, Sombra. É, eu vejo aí a linha defensiva do Corinthians ali com o Fagner, com o Balbuena, com o Pablo e com o Moisés, de acordo, RG. Você pega ali a cabeça de área ali com o Gabriel Giroto, tá de acordo também. Você pega ali o Felipe Bastos, eu acho que briga aí já começa a... Do meio pra... Já começa talvez aí a você limitar a situação. Porque, por exemplo, o Felipe Bastos, por mais que ele não tenha comprometido no jogo de sábado, mas o Camacho, das partidas que ele fez, ele tá jogando bem. Aí você pega ali aquela linha um pouco mais avançada. Desculpa, Marquinhos Gabriel não tem que estar no time do Corinthians. É, o Guilherme não tem que estar no time do Corinthians. O Marquinhos Gabriel. O Giovanni Augusto, mesmo machucado, não tem que estar no time do Corinthians. Aí você tem que montar aquela linha, RG. Você tem que colocar o Marlone, mesmo não jogando bem, é um cara que a torcida gosta. Tem crédito. Tá certo? É, essa molecada, eu não sou a favor de jogar esses moleques numa fogueira danada, que é o time do Corinthians hoje, pra queimar a molecada também. Porque eu vou falar, ah, mano, mas pô, agora é a hora da molecada. Uma coisa, Sombra, é você inserir esse contexto aí pra esses moleques, igual o São Paulo tá fazendo lá. Mete lá o Luiz Araújo. É um time que tá voando, velho. O time já tá acertadinho. É um time que já tá jogando bem, já tá mais entrosado. Aí você põe um moleque num contexto favorável, a tendência é o moleque conseguir e mostrar o futebol que ele tem. Agora você coloca o moleque num catado desse daí. Um time desorganizado dentro de campo. Um time taticamente bagunçado. O moleque vai se perder também. Então, eu acho que o Carille tem que fazer essa situação aí no treinamento, ver quem tá melhor aí. Mas na boa, cara, eu colocaria o Casim pra jogar no lugar do Jô. Eu não julgaria da forma como ele quis, porque ele tirou aí... Foi até patético o que ele fez. A intenção não foi ruim. Não foi ruim. Porque ele colocou o Casim no lugar do Felipe Bastos e falou, vou jogar com dois altos ali na frente e vou começar a rifar a bola pra além da área. Mas parecia que era uma propaganda da Corona, velho. Era só chuveirinho. Mas é verdade. O Corinthians, cara, com o toque de bola que tem e com jogadores que sabem fazer a função... Não pode ficar alçando bola dentro da área do adversário. Isso aí demonstra desespero. É, foi desespero, então. É agora, patético, cara. Agora, patético. Que é meio ironia do destino, o Claudinho, que é da base do Corinthians, fazer o segundo gol do Santo André, é curioso, né? Ah, são as ironias do destino, né? É a lei do ex, né? A lei do ex. Ex é igual radiação. Você não vê. Você não vê. Mas não. Faz o mal danado. É, mas é verdade. Tomou o gol do moleque. Léo Jabá tá de volta da seleção. E parece que vai ser aproveitado. Né? E azedou pro Carlinhos, o centroavante, né? Aí. Por quê? O centroavante da Copa São Paulo aí, o Carlinhos, ele sofreu uma cirurgia hoje aí de pubalgia. E não tem prazo aí definido pra voltar, não. Pô, já? Mas já não tava escrito no Paulista, né? Não, ele ia ser relacionado agora aí na última semana. Tava relacionado pra jogar junto com os profissionais. Ele, o Mantuan, o Pedrinho e o... Quem? Tinha mais um. Quem entende tudo de pubs é o Domênico, né? É. Domênico, ele tem um tato que ele descobre. É mesmo? É. E ele falou que ele cura a pubalgia com a saliva dele, assim. Dele. Mas não pode colocar recipiente, tem que ser direto na pele. É isso, Domênico? É. Rapaz. Bom, cada um sabe daquilo que entende, né? É verdade. Aproveite a melhor estação do ano. Nesse verão, você vai encher o carrinho com as ofertas especiais do Extra. Passe agora mesmo na loja mais próxima, porque o verão acontece pra valer no Extra. E sempre com muita extra economia. Você vai encontrar em um só lugar tudo o que você precisa para curtir, relaxar e aproveitar o verão do jeito que você mais gosta. Açaí Frutti Original 500ml, leve 3, por apenas R$10,30 cada. Sorvete Nestlé tradicional, 1,5 litro, por apenas R$15,90. Schweppes Citrus tradicional ou light, 1,5 litro. Na compra de 2 unidades, ganhe 50% de desconto na segunda unidade. Nessa promoção, a unidade sai por apenas R$ 4,64. Ó, lá no Extra, tem piscina inflável de 1.400 litros da Best Way, por apenas R$ 99,90. Parcele em até 8 vezes sem juros nos cartões extra. Tem TV de LED, 20 polegadas, Filco, por apenas R$ 599. E você pode parcelar em até 10 de R$ 59,90 sem juros nos cartões extra. Corra pro Extra, porque nessa temporada tem muita extra economia esperando por você. Neste verão, você merece um extra, você merece extra economia! Boa. Vamos aos ouvintes! E ó, você deve participar também através do nosso WhatsApp. Liga lá, grave sua mensagem, 94-353-0150. 94-353-0150. Mande sua mensagem no oferecimento da BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos aos ouvintes? Abre o canil das drubas aí! Continua a cachorrada? Ah, a cachorrada tá na tela. Esse é porte grande. Esse. Telespectador, ouvinte, ele gosta de ver criança e cachorro. É mesmo? E por falar em cachorro, Sombra, antes de eu atender nosso amigo aí, o ouvinte, um ouvinte nosso aqui pediu uma ajuda aqui, o Renato Viana de Alcântara. Ele falou que o cachorro dele tem um labrador chamado Marley, de 6 anos. E no final de semana o cachorro dele acabou passando mal, ele levou no veterinário pra ver aí o que era, talvez uma infecção de urina. Ele acabou descobrindo aí que o cachorro tem uma trombose na veia aorta, cara. Sei. Esse trombo impede que o sangue chegue ao coração aí do cachorro como deveria, né? Tá. Então ele tá precisando aí talvez aí de alguma clínica, algum veterinário que possa tá dando algum auxílio pra ele, porque a cirurgia é muito cara e ele não tem a condição de tá fazendo aí. Então se alguém puder auxiliá-lo aí, uma clínica ou algum veterinário que possa tá dando encaminhamento aí no tratamento do cachorro aí do Marley, eu peço para que a pessoa entre em contato com o Bar e o Bar depois entre em contato com o Renato. Não é melhor dar o contato do próprio ouvinte? Então, mas eu não posso falar o telefone dele no ar, né? Porque não tem e-mail, é complicado. Não tem e-mail? Até tem aí, mas... é Renato... Deixa eu ver aqui, ó. Que aí já faz uma conexão direta. Né? Ó, o Renato e-mail, né? A Viana com 2 N's, tá certo? @hotmail.com. Então é Renato A Viana com 2 N's @hotmail.com. Ou então, se você não conseguiu anotar agora, porque você está no trânsito, está preocupado aí com uma série de coisas aí, mande e-mail para o BAR, que é ba@97fm.com.br, e o BAR depois entra em contato aí com o nosso amigão aqui. Mas quem puder ajudar, por favor aí, porque nosso amigo Marley está precisando aí também. Vamos atender o ouvinte agora. Alô? Alô? Quem fala? É Fábio. Fábio do quê? Fábio Augusto Silva Albergaria Prado. Caraca, velho. Fábio Augusto Silva. Uma redação. Albergaria Prado. Albergaria Prado. O que seria uma albergaria? Seria um monte de albergues aí? Albergue ou albergaria? Né? Albergue é de Albergaria Velha, em Portugal. Olha. Os antigos vieram de lá. Aí sim. E ô Fábio, quantos anos? 41. Aí, RG número 2, 41. Hoje não, né, Ale? Porque hoje você só vive aí pela vida tombando lata. Mas quando você era pequenininho, você gostava que a sua mãe contava pra você aqueles contos de Fábio lá, aquelas coisas? Conto de Fábio. É conto de fada. E o que eu falei? Conto de Fábio. Mas tá relacionado. Claro, foi maravilhosa, RG. Sensacional, parabéns. Sensacional, hein, RG? Muito bom. É nóis. Olha, é um gentleman o Ale, hein? Não, não, mas é porque eu... Sabe, reconhece talento. É unidos isso. Pela... Por ela mesmo. É. Não, porque o RG conhece dessa gente. Passou dos 40. É. O RG domina essa arte porque já faz parte, dependendo de quanto o cara bebe, sei. Como o Fabião, da é categoria... Né? É, a categoria subóbito. Que é aquele pessoal que é que nem Opala velho, né? É. Já teve potência, já foi desejado, hoje em dia só bebe. Só bebe e faz sujeira, né? É isso aí, ó. Vez, tá ligado. Faz sujeira. De vez em quando, né? É que deixa aquela sujeira. De vez em quando deixa aquela sujeira. Tá aí, mano. E ô, Fabião, qual o seu bairro? Eu moro na Vila Nova Gerte. Nova Gerte. Onde seria a Vila Nova Gerte? Nós não estamos aqui, né, cara? Então não tem o Benja para ensinar a gente. É. Então... São Caetano do Sul. Ah, olha. Entendi. Aí. Boa. Aí sim, mano. E, ô, amigão, você trabalha com o quê? Com TI. TI? O cara TI. TI. Eu sou da época do cartão perfurado, né? Nossa, faz tempo, hein? Faz. Mas o que você faz aí na sua... loteria era perfurado. Era. Antigamente era. Esportiva. Sim. Antigamente era. Eu dou consultoria para a empresa. Eu gerencio os CPDs das empresas, né? Então, quando dá pau no sistema, os caras te ligam aí. Os caras me ligam. Não consigo emitir nota. Aí vou eu. Você sabe que... Pra quem não sabe, CPD, Centro de Processamento de Dados. É, assim, hoje eles chamam de Data Warehouse. É, hoje é, sim. É mais chique, é Data Warehouse. É, ó, imagina, Data Warehouse. Mas eu sou raiz, eu não sou Nutella, não. Aê, garoto. Mas agora tá uma discussão, raiz e Nutella, hein? Quem criou isso? Quem inventou isso, Ale? Não, não, acho que foi o... Aquele, não sei quem foi, aquele Joaquim lá do Twitter, né? É. Joaquim Teixeira. Joaquim Teixeira, ele é muito bom nisso aí. Você sabe, ô Fabião, que eu joguei muito tempo aí em São Caetano, quando eu jogava futsal. Tempo que o Mar Morto tava doente. E o Arco-Íris era em preto e branco. Eu jogava aí na GM, que é em São Caetano, e na UCAM, que é em Santo André. O futsalzinho aí, você joga ou não? Putz, cara, eu jogava futebol quando eu era, sei lá, solteiro, faz muitos anos. É, então, eu joguei muito tempo lá, viu, GM, Alcan, era o mesmo tempo que eu tinha mais cabelo e menos barriga, viu, Sombra? Mais cabelo, né? E torce pra quem, Fabião? Ah, o campeão do universo intergaláctico, né? Qual? Verdão, pô. Como assim? Você é louco, filhão. Verdão. Mas você confia mesmo nisso que você tá falando, velho? Você bota fé no trampo aí do Eduardo Batista? Então, na verdade, mano, eu não manjo muito de futebol, assim. Ah, dá pra ver pelo time. Não sou aquele torcedor fanático que chora, sabe? Ah, então você fica tranquilo, é que, ó, você não imagina os fanáticos que estão nervosos, os caras não estão legais. Você é um louco. Não, é que assim, eu fiquei 18 anos esperando meu time ser campeão pra eu ver, né? Que foi na época da Parmalat, né? E eu pude assistir nessa época aí. Agora... Com o Cuca tava bom, né? Mas Eduardo Batista não tava sei. Tava legal, né, velho? Mas, ô amigão... Se você pegar o Eduardo Batista, o Cuca, nos 2, 3 primeiros jogos, assim, já dava pra ver que o cara tinha noção do que ele tava fazendo, né? E eu fiquei preocupado nesse jogo agora que eu tava assistindo. E foi aquilo que o Dodô e o Ale falou aí. Ele fez umas mudanças que eu não vi sentido com esse elenco que ele tem na mão, assim. Não sei se eu tô falando besteira, porque como eu falei, não manjo muito de futebol. Mas é o que o Dodô falou, tem que ir pra cima. Quando o time é menor, assim, perdido por 1, perdido por 5. Vai pra cima e arrebenta os caras, né? Sei lá, né? Pera aí, Benjamin, que eu vou abrir seu microfone. Vai lá. Oi. Amigo. Vai, fala aí. Olá, agora eu sou foi. Agora foi. Amigo, mas sabe o que acontece? Boa tarde. Boa tarde. O problema é falta de crédito. Pô, mas tem a Crefisa lá, os caras têm crédito. Não é esse o crédito, esse tá sobrando. O problema é o seguinte, cara. É, quando o Palmeiras contratou o Eduardo Batista, o torcedor do Palmeiras, na sua grande maioria, não ficou entusiasmado, muito pelo contrário. O cara tava esperando, quem sabe que tem um timaço que vinha mais jogador, o cara tá esperando um baita num técnico, um cara de ponta e tal. E não veio. É a mesma coisa. Se na semana passada o treinador de São Paulo não fosse o Rogério Ceni, fosse o Ricardo Gomes, fosse o Ney Franco, rapaz, torcida de São Paulo... Eu falei isso aqui. Ia estar massacrando. Mas já, era o Rogério. Já estava fora. É crédito. Se o Cuca... O Cuca, quando perdeu 4 partidas, o Cuca veio, campeão de Libertadores pelo Galo... O torcedor do Palmeiras estava entusiasmado, falando, calma, ninguém encheu o saco. O Eduardo Batista não tem crédito. O Eduardo Batista não tem crédito, não adianta. E perde o discurso, Benjamin, vamos dar oportunidade ao novo, né? Quer dizer, o novo não tem essa, velho. E pode anotar, se ele ficar e o Palmeiras for campeão, é o elenco, o Borja, é o Guerra, não sei quem. É o que aconteceu. Se o Palmeiras perder, mas não tem treinador. Com o Marcelo, né? Não, tudo bem. Eu discordo disso, Benjamin. Não, ele tem as costas largas, mas ontem, fosse quem fosse, eu pelo menos já estar criticando aqui. Quem tem as costas largas? Ele não tem as costas largas. O Eduardo não tem as costas largas. Mas ontem, se fosse o Cuca, se fosse o Filipão, se fosse o Luxemburgo, tô falando até de uns que já não estão mais entre nós. Mas eu ia criticar do mesmo jeito. Não, você, você ia criticar. Sim, mas assim como torcida, o Rogério sofreu a crítica... A torcida do mas... Palmeiras não, é, ia, não ia... Eu discordo disso, sabe por quê, Benja? É, o Jorginho, o Cantinflas, quando passou por lá, a torcida adorava o cara. Adorava, sim, o cara. Mas ele ganhou e é um cara, mas é que tá, é um cara também que não tinha laço. Não, mas ele ganhou tudo. Mas ele saiu antes de começar a perder, né? Mas é que tá, trocaram o cara. Mas é que tá, Sombra. O Alberto Valentim era um cara também que a torcida do Palmeiras, por mais que o aproveitamento dele fosse lá em cima, mano, era um cara também, mas de algum momento precisa partir o laço. Que acontece. Mas é que tá, Sombra. A partir do momento que o torcedor ganha a confiança do, do treinador, ele fala, pô, mano, não ganha, confio no cara. Olha, não ganha, não ganha. O Palmeiras tá passando a mesma coisa que o Corinthians passou no passado, em relação ao Tite. O Tite foi embora... O torcedor do Corinthians ficou ali e achou que vinha o treinador, pá, não veio. E quem vem, Mas saiu o Tite, quem que entrou? Cristóvão. Cristóvão. Ah, não, agora, pensei da primeira saída. Não, agora, foi não, o Cristóvão. Agora. Foi o Cristóvão, não é, não. Aí caiu muito. É, então, mas caiu. Saiu o Cuca, entrou o Eduardo Batista, não caiu muito? Não, mas eu acho que caiu o do Tite pro Cristóvão, despencou, não caiu. Sim, mas do Cuca pro Eduardo Batista também. O Eduardo, gente, o Eduardo Batista... Não, que ele pode acertar mole. Eduardo Batista, gente, não. Fez um bom trabalho no Esporte, ponto. Na Ponte. Na Ponte. No Fluminense ele não foi mas bem. Mas é aquela história de apostar em novos talentos. Não, mas eu não tô criticando. É, esse é o preço. O problema é que o futebol Ricardo, não é que nem uma empresa. O futebol tem torcida. O Zé Ricardo quando perde um jogo, tá ferrado. Não, os caras estavam criticando ele na pré-temporada. Pô, o Flamengo perdeu pro Serra Macaense, um amistoso. Ah, mas não dá. Mas não... o futebol sempre foi, e sempre será assim. É normal, então, mas cara. Normal. Então, é que O Benja. Oi, fala. O Benja, você acha que o Eduardo, por exemplo, ele tá usando o Campeonato Paulista meio como que pra se preparar pra Libertadores? Como se fosse, tipo, vamos usar esse campeonato como se fosse um treino, assim, pra gente deixar um time na ponta pra poder ganhar a Libertadores. Eu vou te falar, cara. O Eduardo Batista não tem fôlego pra isso, não. O Palmeiras, não, né? O Palmeiras gastou aí, o Palmeiras tem dois times, não é nenhum, o Palmeiras tem dois times aí que poderia disputar a final, o time A contra o time B. Esse papo de falar, calma, não vai ter não, cara. Pode ter por parte da direção. Agora, se o Palmeiras emplaca aí, deixa o Palmeiras perder dois clássicos. Eu acho melhor perguntar o que deve ser feito pra Leila. Leiloca. Ela que tem que dizer o que tem que fazer. Leiloca isso. Tá com moral, viu? Tá com moral? Foi eleita aí com recorde. Com... Mas pode dar rolo, hein? É, já estão. Parece que impugnado. Já estão querendo impugnar aí, ó. Leiloca? A impugnação. A mulher. E também podem até entrar na justiça, segundo eu vi no blog do Juca Kfouri. Ih, vão tirar o bagulho da Leiloca? Eu li no blog do Juca Kfouri que pode ser até contestado na justiça. A eleição dela. Olha, o negócio da política eu não sei. Agora eu vou dizer agora pra você. Qual é teu nome, amigo? Fábio. É Fábio. Olá, eu sou Alim. Olá, entendeu? Eu sou Alim. Ah, não, tem que fazer o dentinho. Olá, eu sou Alim. Isso aí é de sua. Mas o nego te chamava de Alê Dentinho? Chamava. Porque tem um cara que escreveu aqui, pô, jogava com a Alê Dentinho. Na faculdade era, não sei porquê, né? E hoje você tava com um amigo meu. Não entendi nada. Hoje você tava com um amigo meu que também falou várias coisas. Ah, o anão. O Rafizinho, o Muricy. Isso. Muricy Camargo, sabia? É, ele falou várias coisas suas, no caso. Ele é o Muricy Camargo, porque ele é a fisionomia dele é igualzinha do Zeca Camargo, ele é o bom humor do Muricy. Mas deixa eu te falar. Meu Deus. Esse, né, é o Rafizinho. O Rafizinho é o Muricy Isso, Camargo. Isso, tava ele, é. Mas o... Esse negócio de se comprar... trocentos jogadores bons, é complicado também, velho. Não é complicado, Benja, é precisa muito... ter elenco, cara. Ter elenco é uma coisa, ter um monte de jogador bom pro mesmo Barcelona setor... Não tem. Não tem, não. Não, você falou um monte de jogador bom. Não, não tem. O Messi o Benja sabe que fala entra. Na mesma posição, não? Né, Benja? Eu tô falando o seguinte, pô, você pega aí o meio de campo do Palmeiras, você pega o ataque do Palmeiras, rapaz... Mas nunca tá bom. Se tem é porque tem muito, se não tem é porque não tem mas nada. Mas é muito, mano. Você tem que administrar a vaidade, você tem que administrar o cara que quer jogar. É muito cara bom. Não tô falando que você tem que ter muito cara ruim. Mas, pô, você vai lá primeiro. Olha, pega aí, Alê. É muito titular, tem muito titular. Alê, pega aí. Quantos jogadores tem no meio de campo do Palmeiras? Ah, tem uma porrada, né? E ele ainda escolheu errado, por isso que ontem assustou o torcedor. Agora, você pega aí, por exemplo, o que tá acontecendo no ataque do time. O Barrios já se revelou. O Alexandre já deu entrevista falando do Borja, falando, esses caras, modinha, não sei o quê. É difícil, porque é muito jogador titular. Todo mundo quer ser titular e tem gente que não vai nem trocar roupa. Teve algum teretê com o Edu Dracena? Teve, ele saiu puto. Ué, não era o cara bom de grupo? Não, tá vendo? A substituição não foi errada, porque ele queria ganhar o jogo, né? É. Então. Ele foi meter um atacante e tirou um zagueiro. E aí, cadê o cara bom de grupo? Quando eu digo vai ser o Filipão no banco, sai entra mesmo. Aí, mano. Nossa, você que tá fácil. Sombra, você que tá fácil aí. Ah. Entra aí no elenco, entra no site do Palmeiras. Ah. Vê o elenco do Palmeiras. É que minha mão não digita esse tipo de coisa. Não, falando sério, vem aí pra você ver. Esse tipo de coisa. Põe quantos jogadores bons o Palmeiras tem pro meio campo, quantos tem pro ataque. Todo mundo quer jogar. Não, a gente tava fazendo essa conta, inclusive, com relação ao negócio do coletivo mesmo. Olha aí, Felipe você... Melo, Guerra... Peraí, ó, perdão, vai pelo meio campo, vamos lá. Tem Felipe Melo, tem o Guerra... O Dudu não deixa de ser um meio atacante. Ah, deixa o Dudu no Moisés, Tietê, Michel Bastos... Arouca... Tem o Rafael Moisés, Veiga. O Tietchan tá machucado, né? Não, não, mas quem é o Alê? Não tem que contar. Tem o Arouca. Ah, o Alê sabe bem. O Johan. O Johan é atacante, né? É, meia atacante. Rafael Veiga. Olha, ó. Já contei 8. Thiago Santos. O Jean, que faz função de volante. Não, Thiago Santos. 9. Thiago Santos. É, mas aí tá... 9? Bom. É, mas... Não, você tem que contar. Tá bom, então tira 8. Tá bom, quer tirar? Não, tem 8, gente. Tirar. Tem 8, então, bons. Você tem 8. Ah, bom, Benjamin, então aí eu concordo com o Mano, velho. Se já começou assim, se tá tendo já esse monte de treta... Então vai esperar até agora pra tirar o cara. O cara tem que sair agora, velho. Eu falei que tem treta. Entendeu? Eu acho, eu tô dando a minha opinião. Lógico que você tem que ter bons jogadores, mas... Por exemplo, você tem 8 jogadores no meio de campo do Palmeiras, que é quase um time inteiro. De 8 jogadores, tem condição de ser titular. 10 jogadores nego são... Nego fica puto. Segundo o site... Tinha que pôr o Dodô de técnico lá, pô. Olha, o próprio site do Palmeiras tem 10 jogadores aqui elencados. Arouca, Felipe Melo, Guerra, Johan, Michel Bastos, Moisés, Rafael Veiga, Thiago Santos, Tietê e Vitinho. Porque outros são considerados como atacantes, então, né? Então vê os atacantes. Do Dudu, do Keno... Ó, quantos atacantes tem? 8. Alexandro, Dudu, Eric, Keno, Lucas Barrios... Rafael Marques, Roger Guedes e o William Bigode. Gente, mais aí, inútil do que Cinzeiro na bola. Aí o meio-campo. Diria Oliveira. Aí o Keno pergunta, vou jogar quando? Então, olha, aí, se você vê aí, do meio de campo pro ataque, nós estamos falando de 18. 18 jogadores, que desses 18... Uns 9 são de altíssimo nível. Não, desses 9 não, 16 podem ser titulares. Mais aí, mais aí que você falou. Ó, quer ver o ataque? Dudu, queria no meu time fácil. William Bigode. Queria. Não, você quer o Bigode? William Bigode? Quer? Não. William Bigode. Não, mas eu faz... Ele jogou no Corinthians e jogou muita bola. Ah, mas faz 2 anos que ele não joga nada. Eu não acho, no Cruzeiro ele tava bem. Não, é tanto que ele é reserva. Não, mas jogava, entrava e fazia gol, pô. Pega os números do... Não, o Bigode não. Pega os números do William Bigode. No Cruzeiro bicampeão, sim. Depois disso, não. Pega os números do William Bigode. Aí você vê lá, Ale, vai vendo. Quem ataca? Dudu eu queria, Alexandre eu queria. Ah, o Keno. Rafael Martins eu queria. Keno. O Keno. Ah, o Keno tudo bem. O Keno mais ou menos, porque ele apareceu bem no campeonato agora. Ah, mas era uma aposta boa, né? Ah, tudo bem, mas não é, ó. Não, mas é uma aposta boa. Então você faz as contas, são 18 jogadores, gente. É muita gente. Pode tirar dessa lista aí, acho que já pode tirar, né? O Barrios pode tirar, o Oliver é o sedutor. Não, tá lá. Não, sim, mas o Palmeiras quer ver o demônio, mas não quer ver ele. O Palmeiras comprou o Borja, ele já queria. Mas tá lá, né? Aí o Borja não tá nessa lista aqui, né? Mas é que tá, então é muito mais vantagem. Tem o Borja. Mas é muito mais vantagem o treinador, ele ter uma série de jogadores à sua disposição e conseguir montar o time dos sonhos que ele quiser, do que ele não ter ninguém, gente. É o Eduardo isso, Batista mano. Tá com a faca e o queijo na não mão, tá, ele não. Tem que mostrar serviço. Não, não, mano. É óbvio que é melhor ter. Só que ter, por exemplo, você vê 19 jogadores do meio pro ataque. Todos com condição de ser titular, é loucura. É loucura, gente. Então a diretoria errou em dar. Então é um erro. Não, eu acho que a diretoria. Há um excesso. Gente, lógico que é. Nitidamente é um excesso. Pega qual time no mundo hoje. Não é por isso também que tá perdendo. Deixa o Fábio falar agora. Mas, ô, Fábio, qual time no mundo tem no meio-campo pro ataque 19 jogadores com totais condições de ser titulares? Verdão. 19 eu não diria bem. Serem titulares, tá bom, mas... 16, 15. Os 15 eu poderiam. Difícil, não muda nada. Viu, Benja? O difícil, eu acho que você tem razão, vai ser gerenciar essa galera toda, a vontade de todo mundo jogar, e hoje você põe... Esse não, sei lá, você põe dois caras que estão jogando muito bem, os outros que estão no banco também têm condição de ser titular, eles vão ficar, não vou jogar. Só um pitaquinho, Domênico, você já vai falar. É um perfil do Alexandre Matos, né? É a contratação por atacado. No Cruzeiro, se eu não me engano, também tinha uma baciada de jogadores. Tanto que, assim, o Dagoberto começou a fazer beicinho lá, biquinho no Cruzeiro também, porque não jogava, tinha que ser tirado de fora. O Júlio Batista também não jogava. Acho que mais porque machucava também. Dagoberto. Era Dagoberto, Júlio Batista. Mas assim, o Cruzeiro também contratava de baseado, hein? Se eu não me engano. É um perfil. Marlon jogou, foi lá, não jogou. Eu não posso ter errado, o Domênico pode dizer melhor, porque o Domênico é palmeirense já há uns 15 anos. O Palmeiras. 15 anos, nessa... tá maluco? Desde pequeno, você tá louco? Filosofia, que nascia. Filosofia do Lucha. É filosofia do Alexandre Mato. O Palmeiras nunca, acho que nunca contratou tanto jogador numa única temporada como essa e na outra temporada agora, hein? Mas só contrata jogador bom. Não, eu sei, mas às vezes você. É um elogio, mas é uma crítica também. Não adianta você ter 40 músicas maravilhosas que as 40 não cabem na programação. Não adianta, você tem que trabalhar algumas, né? Nada, senão nada pega. Eu acho que isso é um problema. E não é só pro Eduardo Batista. Independentemente do treinador. Dodô, por favor. Então, a gente tem a mania de reclamar muito, né? A gente reclama... Não, todos. A gente reclama. Ah, meu time precisa de jogador porque não tem reserva para substituir da altura. É uma porcaria, por que que não contrata? Aí quando tem um monte, que é o caso do Palmeiras, porra, não dá porque não dá para gerir, é muita gente para jogar, bibi. Nunca tá satisfeito, cara. Não, sabe o que acontece? É um ponto de vista. Mas é um pouco, dois é bom, três é demais. Tem que ter um equilíbrio, Dudu. É o equilíbrio. Eu entendo que tem que ter o equilíbrio, mas acho que o Palmeiras tem esse equilíbrio. Você viu? Acho que tem o equilíbrio. Você tava aqui, desculpa, você tava, não sei se já tinha entrado. Não, eu fui pegar um negócio. A gente fez gravar um negócio. Fizemos as contas, Dudu. O Palmeiras, do meio de campo pro ataque... 19 jogadores. Tem 19 jogadores. Dos 19. 19? Sim. Desses 19... O segundo Sombra, vai, eu vou na do Sombra. Não, 15, também no site do Palmeiras. 15 tem totais condições de ser titular. Acho que você tem condição de ser titular. Acho que tem condição de você ter um time titular e um reserva. Isso você tem condição. Mostra ali. Mas de ser titular, não. Não, olha, quer dizer, titular, vamos lá, sim. Temos que considerar o quê? Vamos considerar o jogador por aquilo que ele é ou pela fase que ele atravessa? Pela fase que ele atravessa agora. Dá a lista. Vamos lá. O Palmeiras comprou o jogador. Eu preciso escalar quantos? Vamos lá. Eu preciso escalar 4 pro meio-campo? 4 e 2. Como é hoje o esquema do... Pera. Não é isso, Dudu. O que você vai escalar, é óbvio que você vai escalar. Todo mundo aqui vai escalar. Não é isso. O problema é que você tem muito jogador bom no mesmo setor. É difícil administrar isso aí. É muito cara querendo jogar, é muita vaidade. Dá lista. Acho que não. Jogadores com vamos, se o problema é administrar, vamos falar de jogador que tem histórico, jogador que tem nome. Não, dá lista completa. Olha lá. Arouca, Felipe Melo, Guerra, Michel Bastos, Moisés. Aí chegaram o Johan, Rafael Veiga, Thiago Santos, Tietê e Vitinho, que é o menino da base, que dizem muito bom. São 10. Agora fala o ataque. 10. Aí são 10. Ataque. Alexandro, Dudu, Eric, Keno, Lucas Barrios, Rafael Marques, Roger Guedes, William e agora o Borja. 9. Então. É o Michel Bastos aí também, você falou? Olha, o ataque aí é no máximo 3 que tem condição de ser titular. O ataque dá pra tirar um... Desculpa, é Dudu, é o Dudu que tem condição de ser titular, é o Borja que veio agora, aí você pega um ou outro. Guerra deve ser. Sabe, o Alexandre já não tá na melhor fase. O Barrios só se machuca. Então, o que é isso aí? Mas o Barrios ganha 1 milhão por mês. Tudo bem, mas eu entendo. Olha, tudo bem. Renovou o contrato. Mas não é jogador que tem condição de ser titular. Então, se só dois tem condição de ser titular dentro desses 9... É o Dudu e o Borja. É o Dudu e o Borja. Se só dois tem condição de ser titular. E o William do Bigode? Então, o William Bigode é reserva. O William Bigode é o time reserva. Não tem como. Mas eu acho assim, tem um erro. Aí você tem que saber... Você tem um jogador reserva de 1 milhão por mês. Errado. Mas isso Palmeiras é um erro que aconteceu já desde a contratação, né? Então, mas é isso que eu tô falando. Não tô falando que é um erro de agora. Você sabe por que acontece isso? Eu tô falando que é muito caro. E os caras tentaram e não conseguiram repassar. Quando você tem muito dinheiro... Quando você tem muito dinheiro e começa a comprar as coisas... No atacado? Começa a comprar... Pra não deixar pra ninguém. Ou pra não deixar pra ninguém... Não, mas não é isso, não. Ou porque você fala assim, não, quero ter o melhor... Só que aí você fala, gente, puta, não tá cabendo as roupas no armário. É. Eu tenho uma outra tese. O Palmeiras vai disputar, gente, 4 competições, sendo que 2 competições, que no meu ponto de vista são as competições mais importantes que o Palmeiras vai disputar, é Libertadores e Brasileiro, vai no mesmo nível, vai no mesmo, lado a lado. Ela vai o ano inteiro. Então você, às vezes, vai ter que parar com um jogador. Olha, hoje você não joga. Não tem como. Você vai parar aqui e o outro vai entrar. Então, e pra isso, desculpa, pra isso você tem que ter elenco, cara. Não adianta. Já vimos muitos times aí que tem 11 Ah, 11 são sensacionais. Ah, mas reserva não dá, hein? Não dá. Então, cara, Dodô, como assim? Você tem razão, Dodô. Entendeu? Não, eu entendo que pra você administrar é difícil. Mas nós tínhamos esse cara. Esse cara não quer treinar o time. Só que você ele lembra... Ele tá cuidando da família dele. Ô, Ale, você lembra quando... Eu não sei. Eu não sei. Não sabe o quê? O Cuca não é um cara que morria de amores por Paulo Nobre, não. Viu, meu amigo? Não. Não morria, não. Viu? Não. Saiba, você acha que ele pode voltar? Saiba o senhor que não morria. Tá, ele pode voltar, isso você quer dizer? Por que não? E o elenco, não, ele pode voltar agora. Agora, não sei. Isso é verdade ou não? Aliás, você pode dizer ou não? Porque você talvez tenha uns bons contatos. Mas se ele não... Pera só um pouquinho, só um minuto. O elenco, o Cuca também não era. Não, não era, não. Não, não era, não. Por que não? O Cuca, mas, quando chegou... Contra... Mas ele chegou com o Paulo Nobre, como assim? Não é um dos melhores? Mas pode desgastar. Mas ele é difícil, o dia a dia dele é difícil, agora, viu, Dodô? Ele chegou com o Paulo Nobre, isso não significa nada. Depois que ficou conturbado? Mas deixa eu te perguntar um negócio. O Cuca, quando chegou no Palmeiras, aí pegou a Libertadores, caiu fora e tal. O que ele fez no Brasileirão? Qual foi a primeira coisa que vocês esqueceram? Okay. Ele reduziu o elenco. Ele queria, ele não reduziu queria, o elenco. Ele reduzi. Não queria ter... Pra não ter bicudo. Pra não ter bicudo. E mesmo, lembra que ele teve problema com o Rafael Marques? Mas ele tinha um banco e tal. Né? Não, mas, o Domênico, é óbvio que o tem que ter o elenco, não é isso. A crítica não é ter o elenco, é ter a mais do que necessário. É muito a mais do que necessário. São esses, então vamos lá. Quem são pra vocês esses a mais do necessário? Aqui pra mim, já começa... Pra mim, o Michel Bastos é um a mais do necessário, não precisava. Qual que é o teu... Hã? Pra mim, o Michel Bastos é um exemplo. Eu tenho que pensar um pouco mais. Olha, por exemplo, eu acho que tem algumas redundâncias aqui. Vai. Por exemplo, Rafael Veiga e Johan. Eu traria o Rafael Veiga, não traria o Johan. Por exemplo, mas o Johan já tava. O Rafael Veiga depois. Então, mas... E aí? Então você não traria o Rafael Veiga. Ou vende o Guedes, né? Que... Só que Arouca precisa estar no elenco? Não, Arouca já está desde a época estava. Que ele não ganhava salários. Mas não precisa estar. O Rafael Marques, que praticamente nem aproveitava. Mas o Arouca acho que seria negociado, hein? Então o Rafael Marques... E esses caras aí que o... O Rafael Marques tentou ser negociado. São Paulo até tentava pegar tal e não foi. O Lucas Baio, gente, que é uma loucura isso. E, esse, e tem muitos caras que vocês estão falando aí. Rafael Marques é um. O Palmeiras tentou repassar para um time e ele não quis ir embora. Não, ele quis ficar no Palmeiras. E o elenco gosta dele. E a gente tá falando de nomes aí, Arouca. Quem não ia querer ficar no Verdão, né? Todo mundo quer ficar no Palmeiras. Lógico. Ué. São caras que estão acostumados a serem titulares. E de repente não troca nem de roupa. Exato. Não é relacionado. E o cara não fica bicudo? Eu trabalho muito com reality shows, né? Meu foco é reality. Eu trabalho bastante com reality. Minha impressão é o seguinte: Masterchef. É. O cara tem um minuto para fazer a compra. Certo. Aí ele vai e pega todos os produtos. Certo. Aí depois, quando ele chega lá na frente da Paola, do Jacan, dos caras lá, aí que ele vai falar, não, esse aqui eu não preciso para fazer, esse aqui também não preciso, esse aqui eu não preciso. Exatamente. Eu fico com essa impressão, até para tirar o espaço dos meninos da base. Às vezes é melhor você fazer alguma coisa com menos ingredientes, porque também você não se perde. É, o Vitinho, a gente falou do Vitinho no começo ali no início da pré-temporada. O Vitinho a gente não fala mais. Por quê? Não tem espaço. Mas estava no banco ontem. Porque, então, mas não joga. Porque está na mesma situação. Vitinho, Rafael Veiga e Johan ocupam o mesmo espaço de promessas. Se você tem o Vitinho, você não precisa trazer dois caras, mais dois Vitinhos. Então é isso que eu acho que o BG tá falando. Eu concordo com isso aí. Isso eu concordo. É, então. Mas é um gasto que não precisa. O elenco é bom. O excesso não. Mas agora que já veio, velho. Então, mas... Esse ano a gente tem que ficar esperto na Libertadores, porque não tem o Corinthians pra gente tirar na temporada. Exato. É verdade, você tem bem lembrado pelo CPT de empresa. Bem lembrado. Deixa o rapaz que ele foi... Vocês com o Eduardo Batista não passam nem da fase de grupos. Foi um argumento sólido. Mas você também deu sorte que não tem o São Paulo pra tirar vocês, né? Ih! Rapaz! Ô, Benja, eu tento ligar aí há muito tempo. Eu lembro que uma vez você tava bravo porque os caras erraram o seu nome no DVD do Corinthians. Lembra disso? No DVD do Corinthians? Nossa, foi naquele... Você lembra? Como escreveram o teu nome? Benjamin Beck, daquela época antiga. Eu não lembro. É Benjamin Salimpo, zero, né? Beck. Não, eu queria te falar pra você perdoar os caras, porque eles são corintianos, não falam nem português, não tem que acertar teu nome. Benjamin Black. Não era Benjamin Black. Black Saad. Black Saba. Ô, Fábio... Mas você perdoou, né, Benja? Perdoou. O Benja é o cara que mais perdoa na face da terra. No Yonkipuri, ele perdoa todo mundo. Ele é o perdoador. Agora eu vou te falar, esse outro papo aí é uma bobagem. Fulano tem que perdoar. Você não é a favor do perdão? Ah, eu não. Assim, acho que cada um. Dá outra face, Benja. É, aí você apanha de novo. mas isso, Ale. O cara vai, o cara te sacaneia. Momento rancor no estádio. Não é rancor, momento sincero. O cara te sacaneia. Ódio. O cara te trapaceia, o cara te prejudica. O cara faz de tudo pra te deixar né, pra te ferrar, aí depois falar, ah, vem cá, mas que, eu... deixa eu dar um abraço mas aqui. Mas o Yom Kippur é o quê? É o Kippur é pra purificar minha alma, né? Pra... Não, mas é o dia do perdão. Mas tá bem. Eu preciso estar bem com a minha consciência. Mas a purificação só acontece com o perdão. Não. Eu preciso estar bem com a minha consciência. Tem muito vagabundo aí que só de não dar a mão, pra mim tá ótimo. Concordo. Olha, eu tô errado, mano? Ó, preciso abraçar o cara. Olha. Cara, te ferrou de tudo que é errado. Peço amigo. Perdão aos ouvintes aí pra esse momento de um pouco ódio. Agressivo, não é ódio, não, é sincero. Ó, o David Arazi mandou aqui pra mim uma mensagem e falou, ó, Benja, perdoa. Então, o Benjamin ia se dar bem no BBB, né? Porque lá é assim, né? Você não entende. O cara fica a semana toda convivendo com o cara, beijo, abraço, bebe, festa. Aí mete o cara na porra do paredão. Não tem afinidade. E no dia que o cara sai, todo mundo chora, todo mundo abraça. A confiança é uma mulher ingrata. Por isso que eu falo que amigo é igual parafuso. Né? Por quê? Porque você só sabe se é bom na hora do aperto. Ô Fábio, um abraço pra você, obrigado, boa noite, valeu, cara. Vocês são sensacionais, meu. Valeu. Eu queria mandar um abraço pro Denis, um camarada meu, Denis Marcel, que me apresentou vocês, se não me engano, em 2003. A gente tava Atendimento. Boa, velho. Tava um trânsito, ele falou, pô, vamos ouvir esses caras aqui, e a gente dava muito risada. Legal. E o Portuga de vez em quando podia passar aí, né, meu? A gente sente falta dele, ele é engraçado pra caramba também. Fica difícil, direto de BH. Tá longe, tá morando em Minas, mano. Tá longe. É, tô ligado. Deixa mas queria falar que o Dudu é o cara mais imparcial. Mais imparcial, muito obrigado. Terra. Muito obrigado. E que o Mano é a pessoa mais sensata que tem. Obrigado, é a voz do povo. É a voz do povo, mano. A voz do povo. Sim, senhor. Domênico, ó, ouso dizer, velho. Meu Deus. Se nós tivéssemos com o homem lá há 2016 anos. Sim. Tá certo? Que talvez com Jesus não tivesse sido, Imagina eu e você de apóstolo lá. Porra, ninguém encostava o relava o dedo nele. Entrar naquela barca que relava o dedo no Jesus. Nossa, tá louco? Esse exemplo de apóstolo, a Bíblia já não existia. Nossa. É isso. Já não existia. Bagulho é louco, mano. Você imagina esses caras de apóstolo, velho? Não tem Bíblia, não tem igreja. Ô, Sombra, você aí, ó, debita aí, ó. É 2016 menos 33, mano. Quanto que dá aí o bagulho? Pra gente saber exatamente há quantos anos deveríamos estar vivos já, Domênico. Imagina, nós na Galiléia, Domênico. Porra. Aterrorizando lá. Qual que é a tua ideia? Eu e o Domênico de apóstolo, velho. Imagina, você ia tá olhando pro quadro da Santa Ceia, tá lá eu e o Domênico, mano. Já pensou? Ia ser da hora, mano. Imagina nós na Galiléia, Domênico. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Corintiano é na Galinheia, vai. Galinheia é tua irmã. Um abraço, valeu, cara. Um abraço pra vocês aí. Até mais. Tchau, tchau. Vai ser Estádio 97, oferecimento de Fricolor. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu. Eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mas não era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Parabéns, é isso aí. Ô, mano, eu sei que você tem um empreendimento legal pra você falar agora. Opa! O pessoal tá procurando apartamento. Com certeza, Sombra. Então eu vou aproveitar e vou dar uma baita dica pra vocês. Querem? Claro. Como? Claro que eu quero. Ah, claro. Eu também quero. Claro como quero. Tudo bem. Ó, uma baita dica, rapaziada. Lançamento residencial ao lado do Parque Jequitibá e a 10 minutos do Raposo Shopping. Ver a família feliz é bom demais, é ou não é? Então aproveita essa grande oportunidade, rapaziada, que a Direcional e a Trisul estão oferecendo, hein? Já viu as parcelas? Tenho certeza que cabem direitinho no seu bolso. Parcelas a partir de R$ 499. Vou repetir, hein? Ó, essa é pra você acreditar. Parcelas a partir de R$ 499. E atenção, hein? O Jardim Amaralina tem as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. Agora é a chance de você sair do aluguel, irmão. Ó, não vacila não. Quer mais vantagens? Aqui você vai viver em um condomínio clube, cercado de muito verde, tá certo? Mais de 20 itens de lazer para deixar a vida da sua família ainda mais feliz. São apartamentos de 2 dormitórios e 1 vaga, tá legal? E olha a super dica, hein? É o melhor preço da região, rapaziada. Com entrada facilitada e TBI e registro grátis, além da possibilidade de usar o seu FGTS. Conheço decorado na rua Savério Quadrio, número 620, no quilômetro 19 da Raposo Tavares, tá bom? Rua Savério Quadrio, número 620, no quilômetro 19 da Raposo Tavares. Ligue agora mesmo, 3781-4133. 3781-4133. Ou acesse o site conquistamaralina.com.br. Ô, vocês querem estar num lugar legal aí, numa resenha bacana com o RG e o Ale Oliveira? Claro! Opa. É? Quando? Os dois vão estar no navio da véia. Opa! É. Ai, meu Deus do céu! É tudo céu. Nosso, aquela, hein? Aquela varanda, velho. Ah, é, Jesus! Vai, RG. Ah, imagina você Jesus. E o Ale na varanda. Me chama de guilhotina que eu vou cair matando. É. Mas, mano, imagina o Ale, imagina o Ale batendo na porta da cabine do RG pelado. E o RG falou: quem é? Ele falou: Olá, oi, eu sou o Ale. Helicóptero assim. Pelado, né? Não, pelado não, no artístico, querido, no porque artístico. Eu não trabalho com pelado. Boa, Alexandre! Boa, Ale! Então, se você quer estar com a galera do programa aqui que vai estar no navio, olha que bacana, meu. Você tem que ligar agora lá na promoção, tem um plantão de atendimento lá, aguardando sua ligação. E você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. O telefone é o 3624-9007. 3624-9007, parcela em 12 vezes, tá bom? Fim de semana bacana, um cruzeiro legal aí, com todo o time de DJs aqui da Energia 97, do Energia na Veia, 3 festas bacanas demais, show do Capital Inicial, show do RPM, e num navio maravilhoso, hein? Você embarca na sexta, lá pela hora do almoço, um pouco depois do almoço, chega a segunda de manhã cedinho aqui em Santos, você já, logo 10 da manhã você já está trabalhando. Fica fácil, fácil, fácil. Isso. Então ligue agora e faça a sua reserva. 3624-9007 é o navio do Energia na Veia. E agora tem mensagens através do WhatsApp no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa noite, rapaziada. Boa noite. É o seguinte, do jeito que o povo de Itu tem costume de aumentar tudo, agora vão dizer que ganharam de time grande. Chupa, Domênico. Ih, rapaz. Eduardo, Dona Leste, Artur Alvim. O que é falar o mané aí? O time que você torce. Primeiro você fala o time que você torce aí, ô trouxa. O Eduardo deitou em você agora, hein, ô Dodô? Que deitou, é isso? Deitou o quê? Ai, ele cortou. Que isso, Ale? Não. Que isso? Ai, eu sou Ale. Ale, não, eu tô te defendendo. Tá jogando, eu tô vendo a defesa que você fez, hein? Olha, a defesa dessa não precisa de inimigo, pô. Vai pra cima, isso, Ale. Pô, Ale, você é Ale, vai que é legal, Ale. É bobinho, ó, que assim. Isso? Vai, mais mensagens. Boa noite, galera do estádio. Cláudio, corintiano, 58 anos. Que corridinha aquela do jogo? Me lembrou o Fred Flintstone jogando boliche. E outro, hein? Tal de Pocter. Pocter. Qual ele? O Corinthians tem... Balde, querido. Um monte, ó. Desculpa, RG. Plagiar. Aprendiz. Abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Mas tá ele puto, tem razão, velho. Né? Ele tem razão. É muito oi pra pouco tchau, né? O cara tá puto. É muita espuma pra pouco chope, né? Verdade. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Boa noite a todos. Wesley Palmeirense de Guarulhos. Meu, tá na cara que esse Eduardo Batista é uma topeira. Ele vai conseguir estragar aí todo um planejamento em 1 mês, 2 meses de serviço. É um cara que se desse o Barcelona na mão dele, ele ia querer mudar o time do Barcelona só pra ter o crivo dele lá. Ridículo. O time que tá ganhando não se mexe. Chegou jogadores aí de potencial pra colocar no elenco. E ele tá fazendo uma zona, colocando Dudu na direita, Roger Guedes na esquerda. É impressionante. O que passa na cabeça de um cara desse? Abraço. Ah, mas aí uma grande parcela que o cara falou, eu concordo. É verdade. É a mesma coisa no Corinthians. Rapaz, tava lá. Muda, o time do Tite tava. Calma, meu. Se você tá assumindo um clube, um time, que tá redondinho com um cara que. Mas no trabalho do cara, seja humilde. Claro. O Adilson Batista no Corinthians deu errado por causa disso. Que falaram pra ele, olha, segue o Mano Menezes, o que ele tá fazendo. Ele quis mudar tudo, deu tudo errado. Ah, mas aí mandaram embora. Mas aí entra também aí o lado pessoal. Porque aí ele fala, pô, vou pegar aí talvez um piloto automático, aí cadê meu mérito no negócio? Aí o cara começa a falar, eu posso fazer isso que vai melhorar, eu posso fazer aquilo que vai melhorar. Pois é. Tem que mudar mesmo. Vê o Oswaldo. O Oswaldo Oliveira, quando ele pegou lá o time do Luxemburgo, ele manteve. Manteve, foi campeão mundial, etc. Fez sucesso. Agora, quando ele precisa mostrar os trabalhos dele, ele não tá conseguindo mostrar. É. Mas tudo bem, naquela época, no começo dos anos 2000, ele teve sucesso. É isso aí. Mais mensagens. Sobre o técnico do Palmeiras, tô escutando aqui, tá tendo comparação com o Cuca, os porquinhos, tudo comparando com o Cuca. Mas só para lembrar, o Cuca, nos primeiros 4 jogos dele, ele perdeu todos. E chegou a tomar goleada. Ah, então, acho que é válido esperar um pouquinho, né? Tem que esperar. Crédito, gente. Gente, é diferente. É diferente, não dá para comparar. Né? E ele pegou um trabalho do Marcelo Oliveira que não tava bom. Agora aí o Eduardo Batista, ele pegou um trabalho do Cuca que tava bom. É diferente. Campeão, gente. Né? Vamos analisar o futebol, gente. Pelo amor de Deus, hein? Ah, gente, são opiniões. O torcedor, cada um tem sua opinião. Mas pelo amor de Deus. Né? Estamos num país com 200 milhões de técnicos. É verdade. Fala, rapaziada. Boa tarde a todos. Marcos Vargas, Zona Norte, Vilade falando. Sombra, fala aí, hein? Quanto tempo que nós não temos uma segunda-feira assim? Nossa. Nosso time jogou bem, ganhou, jogou bem de verdade. Primeiro e segundo tempo. O time da financeira tomou, o time lá de Itaquera, lá, o time do Mensalão, tomou também. Vai, recalcada. O Santos passou, mas passou roubando, então não vale. Mas faz tempo, hein, Sombra? Fala a verdade. É, faz tempo, mas não é tanto tempo, né? Teve uma goleada sobre o Corinthians no segundo semestre aí, também foi uma segunda-feira bacana, legal, consideravelmente bacana, né? Estádio 97 aqui na Energia 97. Vamos agora. E aproveita que é a única, viu, trouxa. Que isso? É. É a única que você vai ter, assim? Mané. Muita segunda boa pela frente. Não, vai ter não. Você pode escrever, mano. É a única dos caras aí. Final do ano vão estar chamando o Rogério de burro. Isso aí, vê só. Bom, mas hoje quem tá chamando de burro é o Palmeirense e o Corinthians. Não, eu não tô chamando de burro. O Corinthians não. Você não me ouviu eu chamar alguém de burro aqui. O Corinthians também não. Eu só acho que ele mudou errado, mas não chamei de burro. Ainda. Ainda. É. Ô, mano. Oi. Eu notei que o RG hoje tá cheirando mal. Ah, mas ele sempre cheira. É isso que eu ia falar. Só hoje você percebeu? Ele... Ah, não sei, é que eu não fico desse outro lado aí. Vocês estão abaixando muito o nariz, é por isso que vocês estão sentindo cheiro. Ah, olha o RG, mas também normal, foi exumado. Foi exumado. Mas RG, eu tenho uma baita dica pra você, ó. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ei. Viu, Jô? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Sim. Ou até mesmo quando você sai direto aqui da rádio para curtir a noite inteira na Vila Madalena? Sim. Pois é, RG número 2. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, amigo 1. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Você vai dar uma levantada agora no braço, você tá com a gatinha do lado, você não vai matar ela, tanto de vergonha quanto com aquele cheiro, né, que às vezes aí deixa até arder o olho, cara. Não, às vezes tem uns caras que até fica com aquele cheiro que arde o olho, cara. Você não vai fazer isso, não vai parecer que você cortou cebola do lado da tua gatinha, velho. Porque agora você vai estar cheiroso, cheiroso, cheiroso e sequinho, sequinho, sequinho. Seja qual for o seu momento extremo, Bozana Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E ó, o ouvinte que for esperto, o ouvinte que for ligeiro, ligar aqui e disser o seguinte, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos ao telefone 3284-7097. Quem ligar e disser parabéns, estádio 97 pelos 18 anos, vai nessa quinta-feira na Audio Club participar do nosso Happy Hour. É praticamente assim um início simbólico de comemorações dos 18 anos do programa, do estádio. Mas estamos há 18 anos no ar. Olha que beleza, hein? Aí bacana sim. Demais, tá? E vamos fazer até uma promoção. Olha, os 10 primeiros e-mails que chegarem aí no e-mail bar@97fm.com.br vão ganhar o direito de ir nessa quinta lá na Audio Club e participar desse Happy Hour. Tá valendo! Aí. Valendo, você mais acompanhante. Os 10 primeiros a partir de agora, 19 e 18, os 10 primeiros que baterem na caixa lá do bar vão ganhar o direito de ir, mas tem que ir, hein? Tem que ir. É. Então depois vai pro nosso livrinho, né? Pro nosso caderno e o livrinho maldito. Nosso caravão, velho. Os caras não vão dar brecha, não. Fala aí pro livrinho. Cadê o nosso Mota? Ele tá no livrinho. Nossa, acho que é o programa que mais demoraram pra perguntar de um componente. Velho, eu nem lembrava do Mota, juro. Não, mas é, cadê? Quem Olha, é Benjamin, Mota? Mano. Desculpa. Sacana. Ele não tá com o negócio no dente lá? Mota que faz uma cisterna. Não sei, eu falei pra ele. Não, mas o Ale, a Kari já se tratou dele? É isso! A Kari passou bem. Não! A Kari tá em ordem. O Mota trabalhou ontem, então hoje ele. Ele trabalhou fazendo o quê? Levou os ouvintes com a torcida Estádio 97 no camarote único. Ah, mas ele tava trabalho, ele... fazer. Aí cansou. Trabalho, aí cansou. Ele cansou. Ele tava com muito problema de dente. Eu falei pra ele, esqueci. Falei pra ele, pô, você não aposta na perereca, né? Na dentadura, na perereca. É. Mas eu esqueci que ele não gosta. Perereca não é com ele. Aí né? Não rolou, né? Não. Lógico que gosta, Lê. Aqui é um personagem. Você tá brincando. O quê? É mesmo? É. Que o Mota pega numa semana, você não pegou a vida inteira de mulher. Você tá brincando. Nada. Ah, mas também já ouvi dizer que o Alê é muito, olha, me ligaram hoje lá, o Edu me ligou e falou assim, ih, olha, é muito cartaz, muita espuma pra pouca cerveja. Pode ser, pode ser. O cara, ó, miudinho, quietinho. No miudinho, miudinho. É. Oh, Alexandre. Arame liso na cerca, velho, não segura nada. Isso é verdade, tem razão. Vamos lá pro telefone, toca as Drubal. Eita! Tá bravo esse, hein? Doberman. Você é corintiano, hein? Os corintianos estão cruzando com você. Ah, juiz! Ah, que maldade. Esse aí é aquele que começa a falar assim. Tá bravo. Louco. Alô? Alô? Fala. E aí, Dudu? Opa, quem é? Belezinha, Dudu? Beleza, quem? Ah, maluco! Lá vem. Opa, quem é? O nome? Meu nome é Cledson. Cledson. Isso. Clé ou Glé? Clé. Com C. Cledson. Cledson Adlan Pereira Silva. É Cledson. Eu gosto. Cledson. Repita. Cledson. Arantes. Arlan. Aruan? Arlan. Isso. Tá bom. E quantos anos você tem? Eu tenho 27. RG. 2.7 hoje na segunda. É, hoje eu não sei, mas hoje lá no, não. Mas lá no norte, quando chega a segunda, norte? Assim, aí o bichinho fala assim: Ave Maria, Cleber Cruz. Sensacional! Muito bom, RG. Salvou a hora em grande estilo, eu diria. Nota 10. É com nóis. Certeza. Boa, RG. E qual que é o bairro que você mora aí? Dodô, eu sou seu vizinho, Dodô. Depende, mas qual? É vizinho ou inquilino? Mas é que é Casa Verde aí, não? Moro na Casa Verde. Casa Verde, tá vizinho. Eu morei na Jabotão. Que Dodô... Não, Jabotão é minha mãe. Jabotão é minha mãe, da Casa Verde. Não morou porra, né? Na Jabotão só sabe tem nem uma chegar casa. Lá. A Jabotão só tem uma casa. Você não sabe nem chegar. É a Jamilson. Não sabe nem chegar lá. Imagina. É o quarteirão inteiro. Você tá maluco? Que isso? Ora. Não é possível. Bom, se bem que o Benjamin ficava dentro de casa, não saia pra rua pra jogar bola. Você não via ele? Nunca vi. Ô, velho time. Tava com o Carlão. A gente fazia os assaltos. Sumiu o Carlão, nunca mais viu o Carlão. Sumiu. Tá vivo? Sou bicampeão mundial do mundo. Bicampeão mundial do mundo. Ah, essa vai entrar no... Bicampeão mundial da onde? Bicampeão mundial do mundo, velho. Amigão? Fala aí, mano. Corintiano? Graças a Deus. Nossa, boa, uma dádiva. Até você tem dúvida, hein, velho. Se é bi? Bicampeão do mundo, reconhecido pela FIFA, mané. Ô, amigão. Fala pra ele. É, daquele jeito, mano. Não, não precisa nem falar. É só entrar lá, saque@fifa.com.br pra fazer qualquer tipo de reclamação, sugestão ou crítica. Ou então no site da FIFA, que é fifa.com, pra consultar os títulos e regulamentos e tudo mais. Mas, ô, amigão, sábado o Corinthians ele jogou mais uma partida pelo Campeonato Paulista. Pegamos o Santo André e o Corinthians tropeçou. Perdeu de 2-0. E aí, irmão? Dá pra botar fé no time? Você acha que esse ano vai ficar meio embaçado pra gente aí? Mano, tá complicado. Já tá complicado quando a gente vê o Rodriguinho sendo considerado o melhor jogador do elenco. É, aí não dá. Pra ver que tá embaçado. Ah, mas o Rodriguinho, no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele mandou bem, mano. Ele foi importante pro time do Corinthians ali também. E eu acho que ele pode crescer junto com todo o time. Eu não acho que ele tem que ser aquele cara, a referência, a camisa 10 do time. Mas é um cara aí que mostrou qualidade, mano. Não dá pra chegar e falar que o Rodriguinho hoje é um jogador comum, não. No time do Corinthians ele tá funcionando bem. Você não acha, não? Mas mesmo assim, pro Corinthians o Rodriguinho ainda é um pouco fraco, né? Não, até acho. Eu teria talvez aí a predileção por um outro jogador que fosse talvez um pouco mais qualificado que ele. Mas o Rodriguinho, diante do contexto que vive o futebol brasileiro, ele pode ser considerado um bom jogador, meu. Você não concorda, não? Você não gosta tanto do Rodriguinho assim? É, em parte, cara. Porque a gente se acostumou mal, né? A gente tinha Jadson e Renato Augusto. Jadson. Então, mas o Magic Jadson tá de volta, mano. É, então aí melhora um pouco, né? Oh, melhora muito, mano, porque aí você consegue ter talvez aí um pouco mais de qualidade no meio campo, coisa que a gente não tinha ali quando o Giovanni Augusto jogava, Marquinhos Gabriel jogava, Guilherme jogava. Eu acho que o Jadson ele chega pra resgatar talvez um pouco dessa qualidade aí. É que não dá pra contar com o Jadson a curto prazo, porque o Jadson ainda tá naquele processo de reabilitação, ele tá reconquistando uma forma... Perdeu os escorpião que ele ganhou lá na China. Hã? Perdeu os escorpião que ele comeu lá na China. Não, mas é verdade, o Jadson ele tem agora aí talvez um pouco mais de tempo pra poder se recuperar. E nem adianta ficar tentando encurtar o processo pra perder o jogador no decorrer da temporada. Tem que fazer um processo físico bem feito pra que ele possa estar apto aí e conseguir ter uma rotina de jogos também. Porque não adianta nada o cara jogar uma, duas e sair por lesão novamente muscular e ficar mais, sei lá, 6 meses parado. Verdade. Mas, ô amigão, com relação a esse time do Corinthians aí, se você fosse o Fábio Carille, o que você acha que tá dando certo e o que você acha que não tá dando certo que ele precisa trocar? Eu acho que a parte que ele acertou a lateral esquerda é Moisés. Joga muito, joga fácil. Uhum. E tem que tirar o pé de pano, né? Quem é o pé de pano? O pé de pano é o Jô. O Jô? Parece o pé de pano do Pica-Pau, cara. Tá zoado o Jô, né, mano? Meu Deus do céu. O Jô tá osso, mano. A chuteira dele, cada pé deve pesar pelo menos uns 15 quilos, cara. Tá embaçado mesmo, cara. Olha o pênalti que ele fez aí, meu. Então, ele cara... Tá. Eu acho que agora também não dá pra execrar, porque é o que a gente tem lá, tem que apostar e tem que torcer pra que dê certo. Mas eu sempre fui crítico. Então, eu também, cara, eu sempre fui crítico do futebol do Jô. Eu acho que o Jô, cara, o melhor momento da carreira dele, que se a gente puder analisar assim, foi aquele ano de 2013, quando ele tava naquele time do Atlético Mineiro. Mas, cara, olha o time do Atlético Mineiro. O time do Atlético Mineiro era uma constelação, com o Tardelli, com o Ronaldinho Gaúcho... o Bernard tava lá jogando pra cacete, você tinha lá Marcos Rocha, mano. Hã? Montadinho o time, tava. Pois é, cara. Então... Até você jogava, né, mano, de atacante. Pois é, cara, é igual se a gente pegar aí o Zé Love, mano, quando passou pelo Santos, o André quando passou pelo Santos. O cara coalhou de fazer gol, mas olha o contexto que ele tinha em torno dele. Então era favorável. O Jô não gosta aqui de ficar depreciando aí o trabalho de todo mundo, aí fala, pô, o cara é uma porcaria. Não acho que é uma porcaria, mas o Jô tá muito longe de ser o centroavante dos sonhos da torcida do Corinthians. O Jô, cara, naquela primeira passagem que ele teve, tudo lá, mas era muito moleque, era isso, era aquilo. Aí até alguns corintianos refizeram a opinião com relação ao futebol dele, depois daquela passagem pelo Atlético Mineiro. O Jô é um cara que hoje ele segue uma religião à risca aí, ele parece que largou aí a noitada. Isso favorece também o cara dentro de campo. Só que, tecnicamente falando, ele tá mal, cara. Ele perdeu um gol que a bola bateu na canela dele, ele perdeu um outro de cabeça que não dá pra perder, meu, não dá pra perder. Por mais que a gente entenda aqui no futebol, muitas vezes aí até um grande centroavante tem um dia ruim, mas o Jô, desde que ele voltou, incluindo até as partidas que ele fez lá na Florida Cup, o Jô ele não apresentou um grande futebol em nenhuma delas. Em nenhuma delas. Por mais que ele tenha marcado o gol da vitória do Corinthians contra o São Bento, aí eu também não vou ser tão crítico assim, porque o gramado não ajudou, aquela partida ali foi horrorosa, e muito deve ser ao fato do gramado estar ruim também, mas fora essa partida que estava com gramado péssimo e extremamente encharcado, a partida contra o Santo André no último sábado, ele não foi bem. As partidas da Florida Cup que ele fez lá contra o Vasco, contra o São Paulo, ele também não foi bem. Então, cara, eu vou aguardar um pouco mais aí e torcer pra que o Jô melhore. Mas, sinceramente, não é um cara que eu não boto fé, não. Eu colocaria o Casim pra jogar. Ele teve o Casim também teve um desconforto muscular, né? E contribuiu pra sequência do Jô. Também. Agora eu acho que tá na hora do Casim ter a chance dele, né? Ter uma sequência de 3-4 jogos aí pra ver como que vai desenrolar o ataque do Corinthians. Ô, Cledson, não dá uma certa inveja, meu? São Paulo com Prato, inveja o de Santos que eu, com Ricardo Oliveira, o Palmeiras com Borja. Não fica vocês aí com o Jô? Não Corinthians dá uma... com Casim, mané. Quem? Casim também. Você não consegue falar essa palavra de novo sem rir. Casim. Tá tendo muito Casim lá no Corinthians, hein? Inveja eu acho que não, Sombra, porque o Prato ele jogou no Atlético. No São Paulo ainda não demonstrou nada. Nada. Por enquanto não aconteceu nada. Que nem o Palmeiras comprou o Borja e tem mais uns 20 aí. Não, mas o 20 ele não deixa de ter razão, Sombra, porque você pega aí, ó, o Palmeiras comprou o Guerra, foi o melhor jogador da Libertadores. Até agora no Palmeiras não mostrou nada também. O cara jogou. Oh, não, chegou não, agora, não, vocês não. Estão loucos. Não dá, não, né? Que não está nada, não é possível. Então é um comentário de fanfarrão, só pode ser fanfarrão, isso. É verdade. Fanfarrão, é. Fanfarrão. Você tá mais louco que o Mauro Naves na lancha. Aí os caras ficam dizendo que o cara é coerente. Eu sou mesmo. Aí. Concorda, irmão. Edson, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Tudo de bom. Desculpa, só pra fechar a tua participação. Você viu que coisa lamentável ontem lá no Rio de Janeiro, né? Antes do jogo Botafogo e Flamengo. É cultura brasileira, né, Sombra? Não, isso não é cultura. Isso aí é uma falta de cultura. É, não, falta sim, de cultura, digo, falta de educação, falta de punição, falta de tudo. O que aconteceu, Sombra? Morreu lá o cara? Assim, morreu. Mas você viu? Você viu ou não? Por tudo. Mas você sabe que o cara era também, hein? Você viu, né? Então, Domênico, eu não tô querendo justificar. Eu entendo, mas ele procurou, né? Não é isso, Domênico. A questão agora não é se assim, quem morreu se não prestava. Não é isso. Poderia morrer alguém que prestasse. Ah, sim. Já até aconteceu. É. Não, já até aconteceu. Então, mas ele tava procurando, né? Mas não é isso, Domênico. Não pode... Não pode ficar dando... Não, poder não pode um monte de coisa. Primeiro, não pode muita coisa. Não pode. Mas você não acha que ele deu mole? Ou vocês não acham? Domênico, eu acho que... Eu entendo o que eu tô dizendo, Domênico. Entendeu? Não pode acontecer... Não é questão de dar mole. Você sacar uma arma no meio de uma multidão... É, não, eu entendo. Eu sei que não pode. Não pode muitas coisas, né? Bom, primeiro, sim, principalmente no Brasil. E por isso que nós estamos falando disso. Gente do céu, vai ter um jogo, pelo que eu vi, as matérias que eu vi, policiamento zero, policiamento fraco. O policiamento tava fraco lá. Tá? Isso pra falar dos problemas... Ali, deviam locais. Ter adiado a partida, cara. Problemas locais. Troca de tiros, vandalismo total. Verdade. Tá certo? Verdade. Não podia acontecer um jogo daquele. Não poderia. E aí, a grande cereja do bolo. Vem lá o Flamengo, no seu veículo de comunicação oficial, fazer, tirar o Botafogo com musiquinha. Mas que pra quem vê musiquinha não sabe que é musiquinha. O presidente do Flamengo hoje na Fox pediu desculpa, falou que o Twitter foi infeliz, que não tinha necessidade daquilo. E a nota oficial mais infeliz que o Twitter. Porque não deu o braço a torcer a nota oficial. Eu vi. Mas hoje ele chegou e falou pedir desculpa. Ele falou, quando lançou a nota, não sabia que o torcedor tinha morrido. Não tinha ainda. Ele pediu desculpa. Ele falou, não tinha necessidade, foi infeliz. Eu sei, mas mesmo que não tivesse morrido, foi um fuzuê danado. Com feridos. Não é porque morreu. Então, se não morresse... Aí, beleza. Beleza. Ó, tomou tiro, mas não morreu. Põe a sacanagem aí no ar. Aí a nota oficial do Flamengo, ela é pior, porque em nenhum momento ela assume... olha, que bobagem fizemos. A única coisa que o Flamengo poderia ontem era fazer... Perdão, que bobagem que fizemos. O cara que tá com a porra do telefone e o Twitter aqui é um sem noção. Era a única coisa que podia fazer. É verdade. É lamentável. Então, mas esse é o futebol brasileiro, Sombra, porque tá as pessoas, elas pensam em si. E tem uma rixa ali entre Flamengo e Botafogo. Tem. Lado ali Botafogo e Vasco, inclusive o Vasco sendo solidário com Botafogo no seu Twitter oficial também, falando que concorda com o Botafogo, pela paz nos estádios, etc e tal, meio que colocando o Flamengo numa situação mais complicada ainda. Então tem no Rio de Janeiro aí, de um lado Flamengo e Fluminense, do outro lado Botafogo e Vasco. Tem no Rio em todo lugar, né? Lá a torcida do Inter não brigou entre ela. Aqui em São Paulo, vira e mexe, você vê alguém tá na rua com a camisa de um time, o outro vem dar uma porrada no cara porque ele tá com a camisa do time adversário. É que a diferença é que todo mundo é contra o Corinthians, RG. A diferença é essa. Para, mano. Pelo amor de Deus. Mas, gente, o problema é que a gente já sabe que existem os problemas entre os torcedores, ok. Mas é quando você vê o comando dos times. Então você, olha. Mas, Sombra, hoje. Você não tem a segurança que você espera do governo. O Rio de Janeiro é um país sem governo. É um estado sem governo. Não tem governo aquela porra. Não. Não tem. Não. Aí o time que emite um comunicado daquele. Que tem que dar o exemplo, não. Mas, Sombra, se você parar pra analisar... Quem tem que cara, dar o exemplo não dá exemplo. Mas é que tá, Sombra, hoje o dirigente, cara, nada mais é do que um torcedor com um terno e gravata. É. É simples assim. Isso você se vê, usar terno e gravata. Você vê aquele cara lá, o Kibiloco. Ele era um cara aí que fazia humor, etc e tal. Quando é pra ele ser a vítima, teoricamente, do humor, ele espana. Ele fica bravinho, ele fica... pé da vida. Agora, quando ele tem que fazer a provocação, ele entende como normal. Então é complicado, cara. Quando você tem um dirigente que nada mais é do que um torcedor engravatado, como que você vai exigir bom senso do pessoal? Não dá, cara. Não dá, né? Ô, Clédson. Oi. Lamentável, né, Clédson? É, É triste, né? E não é a primeira e não vai ser a última, então. É, com certeza. É, infelizmente. Quando o Dodô aborda que ele prefere jogo em torcida única, eu também sou a favor, porque se a gente coloca as duas torcidas, sempre vai dar briga. O risco é maior, da... Então, mas ô Domênico, o vagabundo ontem lá que passou e baleou o torcedor do Botafogo, que eu não vou entrar no mérito aqui se é flor que se cheira ou não, o cara que sai pré-disposto de casa, tá certo? A matar alguém. O cara que sai pré-disposto de casa aí com um oitão na cintura, com uma bomba que tem uma bola de bilhar dentro, com prego. Esse cara, o jogo pra ele é um detalhe. Se ele entrar ou não entrar, pra ele dá na mesma. Ele vai querer matar alguém. E pra isso ele não precisa estar com o ingresso na mão. Pra isso ele não precisa necessariamente entrar no estádio. Ele vai na direção da torcida oposta e ele vai pra fazer a carnificina que ele quer fazer. Esse tipo de gente aí é bandido, não é um torcedor. Porque muitas vezes as pessoas ficam, ai, mas em dia de clássico, essa gente se manifesta. Não, esse tipo de vagabundo é aquele cara que te assalta e te mata num farol aqui por um motivo banal. Do mal mesmo. Entendeu? É uma pessoa ruim. É ruim. Pessoa ruim. O futebol pra essa pessoa é um detalhe só. O que precisa mudar aqui é a sensação de impunidade. Vide, Sombra, eu sei que programa de futebol, mas eu acho que cabe o exemplo. Eliminar a impunidade. Em Vitória, Sombra, a semana passada nós tivemos aí um exemplo, quando a polícia se rebelou e entrou em greve, etc e tal, pessoas, Sombra, que saqueavam lojas, 90% ou mais daquelas pessoas que estavam entrando, saqueando e roubando, não tinham passagem na polícia, não tinham ficha criminal. Ou seja, aproveitaram uma situação ali que é praticamente um estado de natureza e começaram a praticar crimes e delitos. Isso daí move o ser humano, é a sensação de impunidade. Ele viu e falou, pô, se eu roubar essa televisão, não vai acontecer nada comigo, porque a polícia não tá na rua. E o cara foi lá e fez. Então é da índole do ser humano, cara. É complicado. É complicado. O ser humano, se ele, em grande parte, né, se ele puder ganhar fácil alguma coisa, ele vai preferir, né? Jeitinhos daqui ali, né? Descumprimento de regras. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Ô, só quero mandar um abraço aí, Sombra. Manda aí. Vamos lá, eu queria mandar um abraço aí pro Fernando Santin. Queria mandar um abraço pro Henrique Meirelles também, que trabalha comigo aí na SP. É o ministro ou não? Eu queria parabenizar ele, tá de 97 pelos seus 18 anos. Boa, velho. Você quer ir na quinta, lá no... Na áudio? No Happy Hour? Próximo. Eu quero ir muito. Ah, então teu nome já tá colocado. Leve acompanhante. Sim, senhor. Quando ele fala leve acompanhante, quer dizer que você pode levar um amigo, não sei o que, acompanhante. Porque acompanhante, segundo o Domênico, quando fala acompanhante, o Domênico já fala, vai levar acompanhante. É pedido. Escort girl. Eu não tenho nem medo do Domênico, meu medo é o Alê. Epa! Você tem medo do Alê? O Alê é perigoso, cara. Por quê? Mas medo em que sentido? Não, porque ele não vai levar a dona em crenca, é capaz dele querer dar ideia na acompanhante. Não, mentira. Primeiro que eu vou levar a dona encrenca. Nossa, que cartaz que você tem, Alê. Não, tá fama, péssima tá fama. Tá boa, hein, Alê. Péssima fama. Primeiro que eu vou levar a dona encrenca, porque ela é fã do programa também. Você vai conhecer... levar a dona encrenca em dobro, né? Sim, vou levar a dona encrenca. E a encrenquinha? Não, a dona Ivone também, que é minha mãe, que é fã também do programa. Todo mundo quer... conhecer vocês e tá lá perto. E também tomar uma também, que é importante. Mas a tua mãe passa um pano pra você, se apronta? Já fez bastante, né? É que agora eu tô mais parado que saci de patinete. Mas na época boa, acho que ela dava um... Mas vamos lá que nós vamos tomar tudo lá, que a encrencona vai também. Pode levar tranquilo. Vamos sim. Valeu, Cledson. Boa. Um abraço. Valeu. Até lá, viu? Valeu, um abraço. Galera. Até mais. Tchau. Estádio 97, aqui na Energia 97, tem o oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, se você está pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 9 dos 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou a Nissan Kicks. Rapaz, o melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas, câmbio automático Xtronic CVT com função Sport e um design de deixar qualquer um com inveja. E agora, a partir de R$ 84.900, com taxa de 0,99 em 36 vezes, além da supervalorização do seu usado na troca. E tem mais! O Nissan Kicks é o SUV com menor valor de seguro alto do mercado. Bacana, hein? Pô, bacana demais, é show. Então acesse nissankicks.com.br, confira os comparativos, passe uma concessionária e faça um test drive. E olha, pode anotar o que eu tô falando, você vai se surpreender. porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, todos juntos fazem um trânsito mais seguro. É Nissan! Muito legal, é Nissan! Ó, e temos aí o resort do estádio, hein? Junho, bacana. E vou fazer uma promoção legal pra você enquanto a gente não faz aquela partida oficial. Atenção, hein? Uma promoção legal aí pra você fazer a sua reserva do resort do estádio. Ligue agora lá na Lotus Travel. Ó, quem fechar agora o resort, o primeiro que fechar hoje o resort lá na Lotus, vai ganhar o direito de ser estranho no ninho. Isso aí. Opa! Aí, galera. Olha, liga lá. Todo mundo quer. 2896-4665. Repita. 2896-4665. O resort do estádio que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho de 2017. Bom. É, lá bom, no Bourbon, hein? Spa e Resort em Atibaia, hein? Bom. Fim de semana com a turma do estádio 97. Vai ser bom demais, hein? Bom. Então ligue agora. E você fala, mas pô, meu, tá pesado. Como que eu faço? Parcela em 6 vezes. 2896-4665. Você pode parcelar até no cheque. 2896-4665. Ligue agora. O primeiro que fechar hoje vai ganhar o direito de ser estranho no ninho. Boa. Tá vendo aí, Aline? Agora, quem não vai ganhar direito, vai perder direito, é o cara, o gato da Copa São Paulo. Ah, o Gatolino? Um ano suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Justo. Justo. Ah, justíssimo. Lógico. Eu acho que poderia justíssimo ser um período um pouco menor. Cara. É, que menor. Que menor. Nada. Porra de menor. É, porque um ano, Sombra, na carreira de um jogador significa muito. Eu acho que ele errou, ele tem que ser punido, não é passar a mão na cabeça do moleque, não. Você acha não que significa muito um ano? Acho que sim. Ele falsificou 3, pô. Então. Mas é, ele tá encurtando olha, a carreira. Olha, deve ser 3 anos. Os 3 que ele eu falsificou. Acho. Uma boa. É. Ah, tadinho do moleque. Ah, vocês também são muito... Cacete. Tadinho dos caras que ficaram longe crescer da final. É, eu não ouço ninguém falar tadinho dos caras lá. Os caras que jogaram pra chegar na final e tão fora. Os caras jogam... Ia tomar uma escovada do Corinthians do mesmo jeito. Ia tomar final, pau. Sim. Ia falar pro resto ia ser vida surrado pelo Corinthians da mesma forma. Não importa, não importa que ia perder pro Corinthians. Quer tomar chacoalhada do Coringão de qualquer forma, RG. Então... vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento do Extra, no Extra você enche o carrinho com muita economia. Vocês precisam decidir o que vocês acham do Felipe Melo. Uma hora o cara é contratado, ele é craque, o melhor volante, a melhor contratação do Brasil. Aí na hora que é pra ele jogar ali na saída de bola, organizando... Ele é volante cabeçudo que só marca e vai fazer parceria com o Thiago Santos. Ou o cara é craque ou é volante cabeçudo. Você precisa decidir aí. Damien, Santista. Ah, mas quem tem que decidir é o técnico. Uma jorrada agora em vocês. Não, mas, quem é que falou que Felipe Melo é o cara que vai sair com a bola? Acho que ele entendeu errado. Eu não, pelo menos eu não lembro. Eu quem acho falou ele ali? Muito bom, mas muito bom mesmo na função dele. Eu nunca e volante. É. Eu acho desarme. Que ele... E ele também, às vezes, ele consegue fazer um bom passe. Não, eu acho que ele a tem maioria ele faz. Agora, quem é que falou que ele é craque aqui? Esse cara tá louco, velho. Não, acho que ele é muito bom na função dele. Não, eu acho que colocar dois jogadores. Mas tem que dar um nome. Quem é que falou? Ah, tava não foi o Domênico. Você, acho que foi você. Tava o Domênico. Você é o RG, eu jamais falei isso. Pega aí, as... RG, ó, tenta achar aí a gravação, porque tá difícil. Olha, você não falou mesmo, Domênico? Tá louco, vou falar que o Felipe Melo é craque, vocês estão loucos. Olha, quem vibrou aqui com a primeiro contratação que... foi o Mano. Adorou. Mas eu acho ele muito bom jogador. Pois eu é, não então acho ele volante aí, pro Putu. Não, eu também acho que ele é muito bom. Ele é bom jogador, ponto. Nada de craque. O meu comentário foi o contrário. Falei, vou esperar um pouco. Perfil de craque ali, quem pode ter o Guerra, né? É, se bem que precisa ver o que você entende de craque, né? Porque... Não, é difícil, craque é Neymar, né? Então. Estão banalizando a palavra. Hoje não tem craque. É banalizado. Acho que no futebol brasileiro não tem mais craque. Se falasse do Jadson ainda, ok. Não. E Jadson? Jadson é um jogador comum. Dodô. Para. Dodô, o showzinho do Cueva ontem. Não, mas para. Não, cara, hein? Showzinho. O Eva não é craque nem aqui, nem na Peru. Peru ele Sombra, é assim. Nem que ele encarne Peru, três ele gerações, é assim. Ele vai ser. Você tá louco. Pô, você tá de brincadeira, pô. Aí você foi papagão, não. Cadê o momento papagão? Agora não tem, Sombra. Não tem. Ah, olha onde você viu. Uma vitória, velho. Olha só. Que é isso, jogo. Uma vitória que faz, hein, EG? Meu Deus, velho. Pode ser o juiz, velho. E aí, rapaziada, da EG 97, aqui é o Ramon ABC. Eu acabei de escutar o Mano falando, eu só queria saber se é isso mesmo. O Mano falando do São Paulo tá voando, é isso mesmo que eu escutei? Falou! Bota um cara da base falou? Lá num time falou. Que tá voando? Não, é nesse falou. Jogo. Não acredito. Não falou. Não é, pior que ele Mano, falou é mesmo. Falei, São Paulo tá voando? Falei. Falou? É que você saiu do estúdio. Não pode ser. Falei que o São Paulo tá voando. Luiz Araújo entrou no time que tá voando? O cara foi bem. Tá voando. Então... É, falou. Mas eu usei o termo, porque se você pegar o time de São Paulo aí, Domênico, essa partida contra a Ponte Preta, você vê que o time de São Paulo já tá bem montado. Por mais que o São Paulo tivesse jogado mal contra o Audax, já tinha uma cara. Semana passada vocês desceram o pau. Pô, perdeu de 4x2, já tá uma tragédia. Deitamos aqui porque faz parte do programa, mas, beijo, se você parar, pera aí. Não, fica feio não, é a verdade. Pera aí, deixa eu terminar, você vai entender. Se você pegar as partidas que o São Paulo fez, o São Paulo pegou a primeira partida do ano, foi uma partida contra o River. O São Paulo jogou bem, tá certo? Não vou falar do placar que o São Paulo poderia ter feito pode no primeiro tempo. Pode pegar as gravações da segunda-feira passada? Não, veja, você tem que entender o que é o contexto do programa. Mas lógico que a gente vai sacanear quando o cara perde. Você tá sendo o pau do Rogério, o time, tal, mas porcaria. Mas é óbvio, o estádio 97 é isso, cara, mas aí hoje é uma maravilha. Não é maravilha. Semana o negócio é o seguinte, deixa eu terminar. Hoje o Palmeiras vai cair. O negócio é o seguinte, as partidas que o São Paulo fez aí. Você pega lá, o São Paulo jogou contra o River na Florida Cup, o São Paulo jogou bem. Criou oportunidades, era o River. Ah, mas o River não tá bem, mas era o River Plate. O São Paulo contra o Corinthians, aí o primeiro tempo, o São Paulo foi melhor que o Corinthians. O segundo tempo, o Corinthians teve as melhores chances de gol da partida, sim, mas o São Paulo já tava desenhado dentro de campo. O São Paulo contra o Audax, Benjamin, ele foi espancado e foi engolido pelo Audax, sim. Surpreendeu muita gente, sim. Mas é um time que tá em construção e é normal acontecer esse tipo de oscilação. O estádio 97, se você, acho que por mais de 10 anos você faz parte da mesa, deveria entender que quando um time perde vai ser aloprado e vai ser esfolado, sim. O São Paulo pegou a Ponte Preta no último final de semana, não pegou qualquer time. A Ponte Preta é um time bem montado. A Ponte Preta é um time que tem qualidade. Então se você pega o time de São Paulo aí diante, inclusive o contexto que eu usei foi pra falar desse time aí de São Paulo diante da Ponte Preta. Eu falei, você insere um moleque num contexto desse, tá certo? Que o time tá montado. E o time, eu usei o termo voando, mas não é voando igual o Barcelona, mas é um time que tá jogando bem, tá criando chances. De vez em quando não ganha, mas chances o São Paulo cria. Posso falar, você curte. Sim. Então, o negócio é o seguinte, você coloca, por exemplo, um moleque do Corinthians pra entrar nesse contexto aí, que é um time que tá desmontado hoje, e tá bagunçado taticamente, vai queimar o moleque. Se você colocar um time aí, igual do São Paulo, que hoje é o Rogério Ceni tá dando respaldo pra todo mundo lá dentro, põe o Luiz Araújo pra jogar, põe o João Schmidt, os moleques vão deitar. Foi isso. Agora pode falar. Vai dormir! Por quê? Vai dormir com esse teu sorriso irônico! Que o pior que tem meia dúzia de geleia aí que acredita no que você fala. Não, Benjamin, você que tá há 10 anos no programa, são 17, Benjamin, tá, você mais tem que saber o contexto do programa. Vai cagar no... Ô, Gizão! Ô, Gizão! Perdeu a linha. Que isso? Ô, Lili, gente! Perdeu a discussão. Cadê seu coxinha? Cartão amarelo pra você. Ficou barato, hein? Você não estabilizou nada. Estabilizei. Você tá tão hipócrita e demagogo. Eu vou te falar. Falei por você. Vou tirar a sala do programa, uma coisa. Aqui desceu, o senhor desceu o pau. O que que eu falei? Vai dormir, mano. É preciso. E outro, esse negócio de... Sabe que é engraçado? Não, olha só. O garoto da base, ele tem que ser colocado num contexto... Por exemplo, se você coloca num time que está ruim, não dá. Ei, mano, o cara tá te zoando assim, como assim? Quando o time tá certinho... Deitou. Por exemplo, quando eu falei que tinha que colocar o Marquinhos pra jogar na zaga do Corinthians, Benjamin, você tá louco? Tem Leandro Castanho e Chicão, o time tá certinho. Então, quando o time tá certinho, não dá pra colocar o moleque. Quando o time tá erradinho, aí, Dodô. Mas peraí. Uma coisa, é você cringe, tirar... Hein, Dodô? Ó, você tem ali Leandro Castanho e Chicão. Os dois jogando muito. Ah, vou tirar um dos dois, porque eu quero colocar você o Marquinho falou... que quer jogar. Vai pro inferno. É verdade. Aí agora vai você pro inferno. Não, juizão. Não, mas é verdade. Pra ele, isso, o Pumano, se o time não tá legal, não pode colocar o moleque pra não queimar. Mas se o time tá certinho, não pode mexer, porque o time tá certinho. Momentos. Eu tô numa idade avançada e tem alguns... Ele não desceu o pau do Rogério Ceni segunda-feira passada? E tem alguns comentários que dão nó na minha cabeça. Que foi? Então, por exemplo, esse comentário me deu um nó na minha cabeça que o Mano fez. Que é o seguinte. Quando o São Paulo perde, então nós vamos tirar sarro, porque esse é o objetivo do programa. Mas é óbvio. Isso. Aí quando o São Perdeu, Paulo... tem que zoar mesmo. Isso. E quando o São Paulo... Zoa um pouco. E aí era brincadeira. Zoa um pouco. Então agora ele tá falando sério. São Paulo realmente tá voando. Sim, só você já ouviu aquela expressão, sincero, RG? Ganhou uma partida, é isso? Você já ouviu? Não é isso, RG. Eu já citei alguns outros jogos que o São Paulo fez, inclusive contra a River e Corinthians. Eu acho que você não deve ter se atentado a esse fato. Nós estamos falando desse jogo. São Paulo tá voando no Campeonato Paulista, é isso? Não é voando, RG. Ué? Eu falei, o time de São Paulo tá bem montado, diante da Ponte Preta, voou. Pô, mas semana passada o time era uma porcaria, agora o time é bem montado. O Corinthians, semana passada, que legal, tá jogando bem, pô, ganhando, 1x0. Ó, o Carilli. Hoje... Pô, não dá, o time é ruim. Peraí, desde o princípio, qual foi a minha crítica com relação ao Rogério Ceni? A inversão de posicionamento de determinados jogadores. Ele colocava o Bufarini na esquerda, ele punha lá o Rodrigo Caio pra jogar no volante. Enfim, eu sempre fui crítico dessas atitudes do Rogério Ceni. Você tá vendo, beijo? Ontem, coincidentemente, ele colocou o lateral esquerdo na lateral esquerda e colocou o Rodrigo Caio pra jogar de zagueiro. O time semana passada. O Mano deu um show em cima de vocês. O Mano deitou em vocês. Semana passada o jogo fez uma Corinthians ganhando agora. Você tá concordando com isso? Sim. Gol do Jô. Claro. Gol de pênalti. Claro. Mas ninguém pediu a saída do Jô. Não. Ó, o Jô já fez um gol. Sim. Ontem, o sábado, o Jô perdeu um pênalti. Gente, não dá. O Mano tá... O falou, o que que era de pano lá? O que que pé de pano. Pé de pano. Aí, ó. Tem que ir pro banco. O mas Mano não tá... Aí semana que vem o Palmeiras então enfia 7-0 em alguém aí. Campeão. Pô, sem elenco. Cadê ele? A máquina. Tá vendo? Tinha que dar tempo pro Eduardo Batista. Eu vou te falar a verdade, beijo. Eu não queria, mas vou. O Mano tá mais perdido que Adão no Dia das Mães. Ele não tá bem, tá? Tem que chamar o psicólogo do estádio. Não, imagina. Não, porque o psicólogo do estádio se matou. Ele não aguentou. Ah, não aguentou. Imagina. Muito bem, seu Estádio 97, tem mais mensagens aqui? Tem. Aqui é o Lúcio, São Paulino, da Zona Leste. Queria deixar uma pergunta pra vocês discutirem aí. O que vocês acharam da atitude do Edu Dracena? Que ontem ele foi substituído e já ficou de cara feia pro técnico, nem olhou pro Eduardo Batista. Vocês já não acham que isso é um indício de que os cobrões, de que os jogadores famosos do Palmeiras não vão aceitar ficar no banco e não jogarem? O que vocês acham disso? Ah, Dodô, primeiro que nem vi isso acontecer. É, aconteceu, viu? O que aconteceu? Aconteceu onde? O Ale rosnou pro técnico. Não, ele todo saiu, falou ele aqui. Saiu puto. Ele rosnou. Olha aqui. Xingou, é? Rosnou. Aí vocês estão querendo plantar crise onde não existe. O Edu Dracena sabe que ele vai ser reserva. Ele sabe que vai ser reserva. Ou ele acha que vai ser titular? Ele sabe que vai ser reserva. Olha, tenha dúvida, Benjamin. Ou você acha que o Mina vai ficar no banco? Eu tenho minhas dúvidas de tudo, gente. Gente, é jogador de futebol, é um grupo, é vaidade. Então tá bom, segundo vocês, o Palmeiras não devia ter contratado tudo isso, fez bobagem. Porra, velho, vai pro inferno, velho. Vai plantar crise, vai plantar crise no teu time, meu irmão. Questão de brincadeira, pô. Tá todo mundo com inveja. Todo mundo aqui queria que tenha um elenco que nem o Palmeiras. Não vem com palhaçada aqui. Falar qualquer tipo de outra coisa é falar bobagem. Desculpa, é o meu ponto de vista. Não é deitando. Qualquer um gostaria de ter RG. Qualquer um queria ter o time do Palmeiras. Quer um banco, cara, quer não sei. Aí quando contrata. Não, mas veja bem, é porque agora, pra dar amizade, porque agora é complicado. Eu entendi, sim. Eu só tô respondendo porque muitos torcedores às vezes estão pensando. Você entende? Ninguém tá plantando crise. Imagina. Quem ontem, na hora do jogo do Palmeiras, colocou a hashtag lá nos top trends, volta a Cuca, não foi a torcida do Corinthians, do São Paulo e do Santos. Mas o Palmeiras é a torcida, é o mas o Palmeiras, só me não, a torcida então, do Palmeiras sempre quem, assim. Quem é o torcedor que fala que não serve, que não dá? Porque o torcedor do Corinthians, São Paulo e Santos, não tá nem aí, seu Eduardo Batista, você é o Muricy. É o torcedor do Palmeiras. Mas o torcedor tá falando que é mal. Você acha que eu não queria ter o... Eu queria ter o Dudu no meu time, eu queria ter o Borja no meu time. Não, mas eu não é isso, o... você não entendeu. A discussão é outra, é falar que você ter do meio de campo pra frente 19 jogadores que podem ser titular. E que o torcedor do Palmeiras está questionando o treinador, não é ninguém, gente. Mas o torcedor, ele é completamente emocional. Então, ele não quem está plantando crise não é. Não, mas pera só, não é torcedor do Palmeiras. Não é torcida, então... mas a torcida, como você diz, não é a maioria. É sim, senhor. Não é. É sim, senhor. Não é. Faz uma enquete aí pro torcedor do Palmeiras. Mas o torcedor é emocional, não, gente. Nós acabamos de perder pro Ituano. Eu acabei de falar pro seu Bento aqui, você não ouviu, que você não estava aqui. Eu tava no carro ouvindo. Então, o Bento quer ser polêmico. Eu falei, eu não babou igual você. Amigos. Tá um vacilinão do carro. Você quer ser polêmico. Nós temos um grupo lá. Nós temos um grupo de palmeirenses. Não gasta vela boa com defunto ruim, velho. E lá eu desci o cacete em tudo, porque você tá nervoso. Vocês são os apóstolos, vocês não podem. Você tá nervoso, você acaba no momento do jogo, no auge da emoção. Você, claro, você tá nervoso, você fica puto com o cara... Que bobagem que fez lá o treinador. Sim. Sabe? Agora, tem que passar a emoção baixa e você analisa o que aconteceu no futebol, o que aconteceu no jogo. Isso. Olha. Aí pra você poder ter um parecer. É claro que se já contratou o cara, não adianta, cara. Ninguém. Boa, Dodô. Olha, o Palmeiras não. Eu vou falar pro torcedor do Palmeiras, então. Principalmente aquele cara que tá puto da vida, como eu fiquei ontem à noite. E aí passa, você tem que ter o lado racional da coisa. Os caras não vão mandar embora o Eduardo agora. Não vão. Seria que nem pegar. Me dá aqui que eu vou atestar que eu sou uma besta quadrada e eu vou assinar. Não, eles não vão fazer isso. Agora não. Não vão fazer. Boa, Dodô. Pronto. Então se não vai fazer, torce pra dar certo, pô. O Corinthians. E o Palmeiras é igual pro Benjamin. Você sabe que o Corinthians é igual. Então, Palmeiras e Corinthians são muito parecidos, a torcida do Palmeiras. O Corinthians não dá certo uma coisa, os caras já acham que tá tudo errado. Não. Vai cair, o time é uma porcaria. Não, isso sim. Ou não é, mano? É igual, não, o Palmeiras e Corinthians são iguais. O Corinthians ficou anos tendo... O São Paulino já é mais, ele é mais tranquilo. O Corinthians ficou durante um tempo... É o estilo do time, do torcedor. Mano Menezes e Tite. Aí, resolveram apostar no Adilson Batista. Isso. Foram 3 meses. Aí perguntaram lá na época, não sei se era o Andrés ainda, por que que mandou? Falaram, porque nós vimos lá que em 3 meses que não dava certo, mandando embora, dane-se. Ale... Mas você acha que isso é certo? Do Corinthians foi certo. Mas tem porque que ser. Foi porque o cara também era ruim pra cacete. Não, né? Ele não deu certo, péssimo, e voltou, né? Na época, foi o Tite que tinha voltado? E aí deu certo. Deu não, certo. Mas aí deu certo. Ah. Mas se também não dá, hein? Fizemos uma enquete aqui. Não, mas aí é uma aposta. Às vezes você... Muitas das vezes... E a gente aqui cansa de falar... A maioria dos times são campeões brasileiros. Nós todos aqui fazemos esse exercício. Esse exercício, boa. Se você pegar os 5, 4 primeiros times que estão sempre lá na ponta liderando, eles não mudam o treinador. Não, você pode e ver. E os lá atrás estão sempre mudando. Quem começou melhor... Então quem está certo? Quem muda de treinador ou quem não muda? Quem começou melhor esse ano aqui de 2017? O Santos. Cruzeiro, Santos e Flamengo. O Flamengo. Os três que mantiveram... E estava com o treinador no ano passado. Então, agora, se o Palmeiras tivesse... Os três têm uns baita time. E se o Palmeiras tivesse com o Cuca, você acha que não estaria melhor? Eu estaria melhor, não tem dúvida. Bom... Fizemos uma enquete o do aqui. Cruzeiro é o Mano Menezes, que é um baita treinador. O do Santos, pra mim, é o Dorival Júnior, que é um baita treinador. Do Flamengo. E o Flamengo é o Zé Ricardo, que ano passado começou a estar bem pra caramba. Mas é o mesmo nível. Mas do novo, né? Eduardo Batista. É novo. Mas eu não... Da nova geração. Não, mas eu não tenho nada contra quem é novo. Não, eu também acho, não tenho. O Zé Ricardo mas, muito mais não, mas eu também mas não já é de lá de dentro. Mas já é de lá de dentro. Fizemos uma enquete aqui. Sim. Não vai ter mais a briga na lama lá? Acabou? É só, vai ser só uma temporada. O Vieira no gel. Teve o Ivete Sangalo contra a Cláudia Leite. Ah, vocês não me lembraram de fazer hoje a enquete. Pra fazer, pô. Amanhã vamos fazer. Amanhã vai ser Fernanda Montenegro e... Nossa, você é louco. Marília Pereira. Não, como assim? Em memória. Natália Timber. Em memória. Hã? Não, não pode. Não pode? Quem já não tá? Aí vocês estão zoando, cara. Não, aí amanhã nós vamos fazer uma enquete bacana. Ok. Mas hoje fizemos uma enquete. Rita Cadillac contra a Gretchen. É. Quem dura menos, Eduardo Batista ou Fábio Carilli? Quem você acha que perdeu? Quem é o melhor? Quem você acha que dura menos? Eu acho que quem que votaram aí, eu acho que o Eduardo Batista dura menos, se eles falarem. RG? Eduardo Batista. Domênico? Putz, eu não sei nem se... É difícil a enquete, hein? Porque... O Eduardo Batista não come ovo de Páscoa no Palmeiras. Eu acho que é mais fácil dar errado no Corinthians do que no Palmeiras. Então, Fábio Carilli. É, mas eu não acho que... Eu acho que lá é mais fácil tá sendo antes. Mas eu não... Não, eu não acho que... Sim, amanhã o Eduardo começa a ganhar jogo, aí fica. Benja. Eduardo. Mano. O Eduardo Batista não come ovo de Páscoa no porco, mano. Eduardo Batista com 54% dos votos. Foi equilibrado. Fábio Carilli, 46%. Se fosse segundo turno, estava eleito, né? Fábio Carilli não tem tanta pressão, óbvia, Corinthians. Mas é menos, né? Porque ele lógico, não tem muito... Lógico, se olha o time do Corinthians, se o Fábio Carilli conseguir empata um, ganha outro, empata tá dois... Tá bom demais, né? Tá bom demais. Vamos lá, mais uma mensagem. Olá, galera do estádio. Aqui é o Charles Tricolor do Bom Retiro. É, uma dúvida. Ô, Dodô, estão aí discutindo técnico pro Palmeiras, técnico pro Parmeirinha. Pô, põe o Ale Oliveira aí pra treinar os caras. Boa. Garanto que vai bem mais longe que o Eduardo Batista. Abraço, Ale. Chupa, mano. Ah, pro inferno. Ale, uma vez o jornalista Paulinho lá do Rio de Janeiro... Pegou, né? Pegou o Flamengo pra treinar. Sim, se você fosse convidado pra ser treinador de um time de futebol, você iria? Ah, não sei se eu iria, não. Porque é muita instabilidade, né? Três anos, 300 pau de salário, mais uma multa. Bom, com um beijo de empresário, eu vou. vamos ali. Tem a beijar. Aí, eu? Com ele de empresário, eu vou. Mas você tem que ser treinador do Palmeiras, e aí? Qual salário? 300 mil, vai salário padrão aí. 300 mil? 300 mil não. Contrário de quem? Dois anos. É novo, ele tem tal. Não. Você vai pra lá com 150, porque esse é novo, tá? E aí? Vai não. Ah, 150 pau. Não vai, não. Você quer? Ah, não vou. Ué, mas 150 pau? Porra! Não vou. Como não vai? 150 mil? Tá louco. 150 ele, dá, ele dá pro motorista dele, por vez. Eu dou pro motorista, mas por 150 pau não ia ser botar a minha vida, mudar a minha vida de cabeça pra baixo. 300 pau. A multa rescisória é boa. Não, multa rescisória é 300 pau. 5 milhões. 300 pau, multa rescisória, contrato de 3 anos. Ó. Liga lá para Alexandre Matos quando ele me ligar aí. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Leva o Mano para ser meu auxiliar. Vamos falar junto. Agora do Extra. Você imagina o Mano e o Beija dirigindo o Palmeiras? Vão tomar umas porradas junto lá. Mas não pode nem não pode ganhar de menos de 3. Imagina, Corinthians e Palmeiras, queria ver o Benjamin, o que queria fazer? Hã? Você ia zelar pelo nosso emprego ou ia agir com o coração? Para, o salário em dia, para. Corinthians e Corinthians. Só que assim, se você perder o jogo, tá fora. E aí? Eu tenho minha multa rescisória? Não. Como não? É tudo pra mim, não. Não. Ah, porque é contra o Corinthians, o cara sabe se é corintiano. Então, situação. Eu no jogo. Situação. Eu não sou o árbitro. Você é o treinador. Situação. Seja sincero. Corinthians e Palmeiras lá. Nós dois no porco lá, você de técnico e eu de auxiliar. Final de Libertadores. Esquece, você tá comigo, velho. Então, final de Libertadores. A gente na pré-eleição aí que a gente Mano faz. Mano Burtosa. A gente, trocando ideia contigo lá, a gente fala. E aí, o que a gente faz? Cara doido pra treinar o Palmeiras. Entrega o jogo pros caras lá, porque aqui é Corinthians. Eu vi, eu vi. É, velho. Ou vamos gelar pelo nosso trampo. Olha os caras doidos ali. E aí, fala aí, seja sincero. Filho, é assim. Qual que é o bicho pra ser campeão da Libertadores? Ah, não, é um bicho, hein? É a dona da financeira lá, assim, ó. Vamos, meninos. Um milhão pra cada um. Um milhão pra cada um. Que um milhão, Domênico? É, porra. Para de pensar pequeno. Os caras têm 200 milhões lá e ele vem falando. Porra, é bicho de um jogo, seu louco. Aproveite a melhor estação do ano. RG, eu vou dizer, ele ganha nesse verão. Barrinha com as ofertas especiais do Extra. Passe agora mesmo na loja mais próxima, porque o verão acontece para valer no Extra e sempre com muito, muita extra economia. Você vai encontrar em um só lugar tudo o que precisa para curtir, relaxar e aproveitar o verão do jeito que você mais gosta. Olha essa dica aí, mano. Diga. É pra nós. Fala aí, meu treinador. É pra fala nós. Aí. É nós. Açaí Frute Original, 500ml, leve 3 por apenas R$10,30 cada. Porra! Pô, tem que ir lá, meu açaí na minha casa parece mato, velho. Pô, eu também, cara. Sorvete Nestlé tradicional, 1,5 litro por apenas R$15,90. Schweppes Citrus tradicional ou light, 1,5 litro na compra de 2 unidades. Ganhe 50% de desconto na segunda unidade. Nessa promoção, a unidade sai por apenas R$ 4,64. Piscina inflável 1.400 litros Best Way por apenas R$ 99,90. E você pode parcelar em até 8 vezes sem juros nos cartões Extra. TV LED 20 polegadas Filco, apenas R$ 599 e parcela em até 10 de R$ 59,90 sem juros nos cartões Extra. Mas corra, corra, corra, corra lá pro Extra, porque nesta temporada tem muita extra economia esperando por você. Nesse verão, você merece um extra. Você merece extra economia, Chuck! BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 333-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. O seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é muito mais. Ainda até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com o apoio da fitcamisetas.com.br? Ele, Fábio Albergaria. Albergaria, legal, bacana, é isso aí. Ô, Sombrinha. Diga. Só dar um alô pra rapaziada que eu participei ontem do desafio do Fred lá no canal do YouTube. Sim. A gente fez um desafio lá bem bacana. Para entrar lá no canal do Frederico, do Fred, desafio do Fred, vai ver se essa briga entre Ale Oliveira e Fred. Aí eu vi isso aí. Ou se não, no meu Instagram tem também. Aquilo não é montagem, não? Você tá desconfiando, papai? Pode entrar aqui no Instagram, Ale_ESPN, você vai ver eu dando tapa com nojo na cara da macaca. Eu vi. Eu vou fazer no resort também. Vai fazer isso no resort? Vou fazer o desafio. Legal demais, acessa lá que você vai gostar. De bola. Ô, Sombra, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui também, ó.

Wait. I become undone. We'll make mistakes while I have.